Está no ar, Inominata 616. Olá, olá, pessoal, bem-vindo a 2022, você está ouvindo aqui mais uma vez o Inominata 616, é assim, um programa atrás do outro, né, a Marvel e a Sony agora, né, produzindo uma coisa atrás da outra e tá a gente aqui gravando podcast. Dessa vez, como prometido, a gente tá falando sobre Homem-Aranha sem volta pra casa, né, eu acho que é isso a tradução do título certo, né, exatamente, sem volta pra casa, Spider-Man No Way Home. Olá, aqui é o Felga e, como diz o ditado, eu sou fã e eu quero service. Ai, meu Deus do céu. Tem que falar essa coisa aí daquele site, mas enfim. Aqui é o Paulo, e finalmente tem um filme do Homem-Aranha no MCU, né? Ai, pronto, ainda bem que hoje não tem o Magari, né? Senão isso é uma dose dupla aqui de haterismo contra o Paulo do Tom Holland. E temos aqui um convidado hoje, né? Que já. Vocês já ouviram eles em outro podcast, né? É, geralmente ele tá sempre aí nos apoiando quando a gente tinha as séries do MCU. Quer dizer, desculpa, as séries da Marvel que não faziam parte do MCU, né? Ele até tava me pedindo aí pra gente tentar pelo menos terminar Agentes da SHIELD em algum momento. Vamos ver se a gente cumpre isso, né? Meu amigo Donovan. Fala, pessoal, eu sou o Donovan. E acho que nada melhor do que pra fechar uma trilogia do que três vezes Homem-Aranha. Boa, boa. E mais uma vez, me desculpe, Donovan, mas eu sempre falo o nome de Donovan errado. É, não, tá tranquilo, já tô acostumado. Mas enfim, pessoal, eu sei que muita gente já viu na primeira semana, tava todo mundo querendo fugir de spoilers, mas a gente tinha combinado no site, a gente tá sempre dando uma folguinha, né, pra todo mundo que quis se sentir confortável, ver no seu tempo, ver uma sessão mais vazia, e a gente tava também encavalado de coisa, né, você ouviu nosso último podcast aí, do Gavião Arqueiro, a gente grava o podcast, tem que editar, às vezes a gente grava até um podcast um atrás do outro, mas tem que ter o tempo de sair editando. Mas calma, a gente sabe que vai sair tudo na fila. Tá saindo agora o Homem-Aranha Sem Volta lá. E em janeiro ainda vai ter mais podcast de filme aí, que a gente combinou de que alguns filmes da Marvel, né? A gente estaria esperando sair no Disney Plus. Não sei se vai ser o caso aqui de Sem Volta lá, pelo que ando me falando aí. Quem não viu nos cinemas, né? Quem tá esperando pra ver em casa, mas com mais segurança, só vai ver o quê? Na HBO, é isso? Eu não tô sabendo nada, não. Me disseram que era na HBO, né? Que as coisas da Sony estão saindo aí na frente, mas enfim. Eu vi algo sobre isso esses dias. Não, ainda não falaram sobre data, mas sim, vai sair na HBO Max os filmes da Sony. Pelo menos o tá até essas coisas aqui. Eu acho estranho, né? Porque tem filmes da Sony ligados à Marvel na Netflix. Tem uma parte também na Amazon, só não tem andanado no Disney Plus, né? Mas enfim, coisas de acordos que vão então além. Quer né? dizer que, então quer dizer que agora no MCU que tá no na HBO é o Homem-Aranha Sem Volta lá e os dois filmes do Scooby-Doo, né? Pois é, né? Os canonicidades inventadas aí do Paulo. Bom, pessoal, vamos então partir logo pra falar aqui. Tem muita coisa pra falar sobre esse filme aqui no podcast. A gente já começa emendado com toda a repercussão que teve lá em Longe de Casa, né? Quem não lembra da estrondosa cena final e da cena pós-crédito em que foi revelada a identidade do Homem-Aranha, né? Diz que o Homem-Aranha matou o Mistério. E aí depois tinha uma gravação do Mistério, né? Filha da mãe mente antes de morrer. Sei lá se morreu, dizendo que Peter Parker é o Homem-Aranha. E aí a gente vê uma série de sequências de eventos em que tudo desgraça na vida dele, né? Os meninos tinham acabado de terminar o colegial, né? Eu tô sempre meio perdido aí de como é equivaler as coisas nos Estados Unidos e do Brasil. Mas chama de ensino médio, porque tu chamou de colegial, que era faculdade no podcast anterior. Pois é, então na verdade, tá no ensino médio. Quando a gente fala colegial, a gente fala e revela um pouco da idade, né? Pois é, eu principalmente. Mas, então é o ensino médio, né? E o que o college dele vão pra faculdade. Então, eles estão nessa transição de sair do ensino médio pra faculdade, que é o do school pro college, né? Deles. E isso ferrou completamente a vida, não só de Peter Parker, como também na MJ, né? Não posso falar errado. Da Michelle Jones, que aqui a gente descobre que é a Michelle Jones Watson, né? E do Ned Leeds, né? São os personagens que acabaram descobrindo que eram as pessoas mais ligadas ao Homem-Aranha e que eles sabiam da identidade e em alguns momentos ajudaram, né? E aí começa todo um bololô. Primeiro que o Peter primeiro ele tem que se esconder, né? Porque todo mundo começa a ficar querendo saber se é ou se não é, tirar a máscara dele em público. Aliás, isso que eu acho bizarro. Primeiro, ele... super força, ele pode esmagar sua cabeça com um peteleco, mas você vai puxar o braço dele. Ainda vai. A pessoa olha pra ela e se joga no chão, cara. Parece um tuiteiro. Ai, ele me agrediu. Não, e o pior, né? Se bem que eu ouvi algumas pessoas no Twitter falando que essa cena é a cena mais Nova York que já teve num filme da Marvel. É porque tinha uma mulher querendo tirar a máscara dele revoltada, e de repente quando ele vai se jogar assim pra se balançar pra longe, vem um cara e se joga assim pra tipo, tentando agarrar ele. Eu digo, nossa, que cena doida. Então Nova York é assim, eu passei pouco tempo lá, mas me assustou um pouco aí. Mas ele não teve nem mais como se esconder e dizer que não era, porque quando ele foi levar a Zendaya em segurança pra casa, pra uma ponte, já meio que perceberam que ele tava, acho que levou pro apartamento dele, né? Já tinha gente da vizinhança atrás, um vizinho olhando, opa, isso aqui. E aí começou a balbúrdia, né? Os helicópteros das televisões também já seguindo ele. Né? Já seguindo, não teve como se esconder. Eu acho que complica um pouco quando ele fica tirando a porra da máscara o tempo todo e dizendo pra todo mundo que ele chama Peter Parker. Não, mas nesse caso, ele não tava dizendo pra ninguém no público, né? Eu tinha, todos os Vingadores e heróis sabiam. Mas ele quando foi se esconder... WandaVision, a gente já tinha visto que a galera foi transmitido no YouTube a luta com Thanos. Tudo é que o pessoal fica assistindo lá, comendo pipoca, dizendo, olha aqui, ó, Wanda versus Thanos e tudo mais. Então, como é que ninguém viu o cara lá, tipo, o cara olhava assim, olá, Minion do Thanos, meu nome é Peter Parker, aí cumprimentava ele, aí pro outro, olá, Minion do Thanos, eu sou Peter Parker, tudo bem? Não começa, Paulo, também tá um exagero da porra. Mas enfim, ele não teve como se esconder quando chegou lá, tava como o Donovan falou aí, até helicóptero da imprensa lá circulando, é o apartamento, e de quem é esse apartamento, facilmente concluíram que era da May Parker, enfim, era a tia dele e não tinha como se esconder. Aparece então o Happy Hogan, né? Na verdade, o Happy Hogan já estava no apartamento, estava acabando de terminar o namoro com a tia May e começa toda a bagunça. Mas ele foi fundamental que mesmo com o namoro terminado, ele resolveu ajudar eles. Quando foi preciso se deslocar para outro apartamento, foi. Teve a cena da polícia, né? O policial bem brabão lá, parece que era um agente Cleary. Pelo menos que eu vi aí no IMDB, o nome do agente lá, querendo forçar a barra para arrancar alguma coisa dele. Então, Peter, a princípio, estava ferrado mesmo para... acabar sendo responsabilizado, preso, né? Ele, afinal, não sei se no caso dizer assim, mas ele, a princípio, teria mais de 18 anos, ele é preso mesmo. Mesmo que não tivesse 21, não é isso, Felga? Sim. Enfim. Vendendo o crime mesmo sendo adolescente, vai pra cadeia. Menos de 18, né? Enfim. Então. Mas tem um detalhe nessa parte aí, que vem um primeiro furo cronológico desse filme. Por quê? Porque esse filme começa exatamente no final do Homem-Aranha 2, ou do Garoto de Ferro 2, certo? Não, é Homem-Aranha Longe de Casa. Sei lá, ele não começa logo depois desse filme? Esse filme, sim, teoricamente, ele se passa 8 meses depois do Endgame, certo? Não sei dizer, viu? Por quê? Sempre foi mencionado que era 8 meses. Tá, tudo bem. Então, agora vamos lá, 8 meses. O clima já não bate muito, mas vamos ignorar isso. O cara diz assim... Nick Fury está fora do espaço em missão faz mais de um ano. Sendo que o Nick Fury foi blipado. Ele, no máximo, teria viajado para fora do mundo há 8 meses. Como é que um policial pé de chinelo tá sabendo o que é que o Nick Fury tá fazendo da vida? Pois é, isso aí vai... Mas ele não é... Mas aí que tá, peraí. Mas aí que tá, ele não é tão policial pé de chinelo assim, não. Pelo que eu entendi, ele era agente daquela controle de danos inicialmente, né? Mas que tava já trabalhando com o governo, né? Porque a primeira coisa que fez foi o seguinte. Ah, não, tecnologia Stark foi usada pra matar o grande herói hiperdimensional, blá, blá, blá, como disse o Jameson, do mistério, né? Aí o que que os caras fizeram, tá? Então, peraí, a gente precisa, então, pegar essa tecnologia pra gente, como já estavam de olho mesmo já faz um bom tempo, né? Desde Homem de Ferro 2, né? Desde Homem de Ferro 2, né? Inclusive, acho que isso vai ser explorado, né, no, em Guerra das Armaduras, né? Você comentou, né, Coveiro, na série? Exatamente, isso aí deve ser explorado. E na verdade, assim, o Felga tá colocando meio que um suposto, né, digamos assim, pretexto de por que o governo foi tão em cima de Peter Parker, né? E isso não tá na cena, né? A gente tá supondo que seja isso. E deve ser isso mesmo, né? E aí, enfim, o primeiro lance inicial era livrar a cara do Peter, né? Porque senão ele ia ser responsabilizado por ter, sei lá, acionado os drones e matado realmente o Mistério, se foi isso, né? Ele não fez isso. Oi? Ele não fez isso, porque eu lembro disso no filme. Ele, não, inclusive, não foi, fez isso não foi rindo exatamente tudo mais. Isso, né? Aconteceu isso, mas não foi exatamente isso. Olha, não, o coveiro é aquele negócio, não. Quem mata é Deus. Eu só fiz ele ligar os drones. Mas foi o que. É demais, se pode crer. Foi a defesa do Tom Holland. Do Peter Parker. Ele falou: não, os drones, quem matou foi os drones. Aí ele falou assim: mas quem tava comandando o drone com aquele óculos não era você? Aí, não, não é bem assim. Tô dizendo até que é a defesa. E falando em defesa, eu vou até falar assim. Chega a nossa primeira grande participação especial no filme, que todo esse evento que a gente tá falando aqui, parece que vai levar um grande tempo, né, esse negócio de ser, falar com o policial, de se esconder em outro apartamento, de perder a faculdade, por aí vai, mas isso acontece em várias cenas rápidas que vão se colocando e, assim, meio que tá sufocando a gente, né, e aí pra salvar a primeira cara do Peter Parker, pra não encarar um xadrez, surge a nossa primeira grande participação especial. Vou passar pra pessoa que tava esperando essa participação especial há muito tempo, até pra explicar o que ele achou, enfim, dessa participação aí e o que essa participação ajudou pra salvar a cara do Peter, né? Aquela coisa, quando você tá encrencado, você tem que chamar um advogado. E o que foi feito, né? E a gente já tava nessa de quem seria o advogado, né? Já faz o quê? Sei lá, desde os primeiros vazamentos, desde tal. E aí a gente, assim, né? A gente acabou de gravar, né, um podcast falando, né, da volta, né, de alguém, do Rei do Crime, né? Lá da série da Netflix. E aqui, então, a gente tem, vamos dizer assim, a primeira ou a segunda, enfim, né? A segunda, o segundo resgate aí das séries do Netflix, né? E no caso aí é o Matt Murdock, né? Do Charlie Cox. Isso. Aí, como o Matt Murdock, né, fazendo o papel de advogado, né, explicando, né, pro Peter, né, que pra ele não ia pegar nada, tal, porque, muito provavelmente é o seguinte, pra você condenar alguém, você tem que ter evidências, tal, tem que fazer os links, tal, então provavelmente o Matt já tinha feito um cálculo que não tinha causa provável, não tinha prova. É porque, na verdade, o Matt disse que ele nunca viu uma foto do Peter com Tony Stark, então o cara era inocente. Meu Deus do céu. É tipo de piada ainda, Paulo. Mas tudo bem. É pra ser cancelado, gente. Então eu tava lá explicando e tal. Aí vira pro rap e fala: a tua situação já é um pouquinho mais complicada. Stark e tal, não sei o que. O governo tá de olho e tal. Acho que é bom você contratar um advogado. Porque aí também poderia, talvez, por questão de conflito de interesse e tal, defender a. Curioso, deve você precisa de um bom advogado. Aí exatamente, outra curiosidade, né? A gente teve ali enfim, é um Happy Hogan que tá ali como personagem, mas tem o Fog, a variante do Fog do UCM, né? Porque o Fog no universo do Demolidor do Ben Affleck é o John Favreau, que bagunça. Mas acho que foi uma curiosidade provocada ali, né? Acho que foi intencional. Não, nessa parte aqui, a gente tem que voltar pro podcast do Gavião Arqueiro. Vocês lembram que no meio da briga com a Kate Bishop, o rei do crime, ele ficou tão puto que ele pegou um tijolo e arremessou no céu? E o tijolo entrou em órbita? Aí, nessa hora, o tijolo caiu no telhado e ia acertar o Peter Parker. Aí o Matt Murdock pega e segura o tijolo. Olha assim, isso aqui tem cara de ser do rei do crime. Aí todo mundo fica assim: como você pegou isso aqui aí? Não, é que eu sou um advogado muito bom e atrevido. As imaginações do Paulo pra distorcer a história é ótima, mas enfim. Ele pegou um tijolo, né, tal, e cara, vamos dizer assim, esse filme é aquela coisa, esse filme é puro fanservice, né? A gente tem que reconhecer. Essa cena aí é total, tipo, não tem nada a ver com a história, mas foi colocado ali aquele pontinho ali, até pra dizer, olha, estamos finalmente com o Matt Murdock aqui no UCM. Era uma coisa que os fãs queriam, que era sempre cogitando, quem é que vai defender o Peter, quem vai defender o Peter, desde que aconteceu, né? E aí, não era uma coisa que nem seria importante pra história. história, porque aí o importante pra história vem depois, né? O roteiro todo vem depois. Mas assim, vamos colocar essa pontinha e vamos falar com esse ator aí se ele quer participar, porque não incomoda, não causa dano nenhum se esse personagem fazer essa ponta aqui. Se ele topar, ótimo, beleza. E aí fizeram uma cena totalmente assim, meme, né? É pronta pra ser um grande meme aquilo ali, né? Já tem camisa disso. Sim, sim, aí tem a camisa oficial, né? Já estavam preparando. Mas agora, dessa parte aí, é uma coisa que é bom também ser mencionado, porque tem que lembrar que lá no começo, a história ia ser completamente diferente, estavam querendo que o vilão fosse o Kraven, ia ser uma coisa realmente... O filme todo voltado pra esse julgamento, ou pra uma caçada contra pra ele sendo acusado. Antes de inventarem o filme que tá aí, né? Na verdade, a história do Kraven era quando supostamente não ia ter acordo, né? Que aí diz que o Tom Holland ficou desesperado, foi pra casa da Amy Pascoal, e aí... O que é que vai fazer? Quais são os vossos filmes? Aí eles lançaram essa história do Kraven... Não, ele foi pra casa da Amy Pascoal... com os drones e um óculos? Não, ele foi pra casa da Amy Pascoal meio que choroso lá, segundo ele, né? Pra falar como é que ia ser o futuro e tal. E aí, diz que as ideias eram talvez um crossover com o Venom, talvez introduzir o Kraven. Mas a grande diferença do filme, a grande mudança, pelo que me falaram, é que a Sony, na verdade, os executivos da Sony queriam dar desde antes fazer um filme do Kraven separado. Então, por isso que sempre foi na primeira opção de descartar botar o Kraven no Homem-Aranha. Agora, por que que vão fazer o Kraven ser um anti-herói? Eu não sei. E nem sei se cabe. Mas a Sony tá com essa ideia aí, né? Bom, enfim, porque realmente todo mundo quer ver um cara de tanga de leão no cinema. Caçando animais, né? Totalmente moderno isso, cogitando. Ainda mais um cara branco na África caçando animais. Vai ser, sucesso. Sucesso. Né? Exatamente. Eu espero que... Ou vão mudar totalmente o personagem, ou enfim, não sei. O que eu tenho pra comentar dessa parte é o seguinte, né? Apesar dessa confusão toda, é possível perceber também que a população tá meio dividida, né? Você vê tanto gente apoiando o Peter Parker, já surgem fãs da MJ, pessoal surtando na rua. Aquele maluco lá gritando: MJ, façam Spider-Bebês! Bebês Aranha, exatamente. Então, louco do caralho! Cara, o pior de tudo, o que mais me assusta é que isso aí com certeza deve ter no Twitter com dois atores. Meu Deus. Deve acontecer com eles na vida real, com certeza. Exatamente. Não, e outra coisa, deixa eu te contar. Tem gente que ouve isso e, assim, parece que as pessoas são limitadas a algumas histórias. As pessoas já estão imediatamente achando que é impossível ter bebês aranhas porque eles leram Homem-Aranha Postidade e que não pode. Gente, essa é uma história Elseworlds e uma das piores que tem. Tem bebês aranhas sendo feitos aí em vários outros universos alternativos. Abre um leque, né? Cara, mas Postidade. É uma história tão boa, mas tão boa, você tem que lembrar, que eles tiveram que consertar ela fazendo com que o Morlo aparecesse numa cena, quebrasse a lápide da Mary Jane e matasse o Peter Parker batendo com a lápide na cabeça dele. Pois é, só que o jovem tuiteiro aí, pelo menos, que acompanha o Homem-Aranha, o grande fã do Homem-Aranha, acha que Postidade é a referência pra dizer que é impossível o Homem-Aranha ter bebês. Ninguém nunca leu Postidade. Eu digo, cara, eu não queria ter lido nunca. Se eu pudesse, eu pulava essa história e apagava da minha mente. Jesus. Tira essa da sua cabeça. Tanta história aí, né? Cara, diferente. Mas enfim, Dona Van, retoma aí. Mas é isso. Eu acho que serviu pra mostrar um pouco do que acontece até na atualidade, com o pessoal fazendo guerra no Twitter, né? Uma turma toma um lado, outra turma do outro, e o pessoal fica se ofendendo na rede social. Serviu pra mostrar um pouco disso, né? De como o fanatismo, né? Então você tinha a turma que era mistério até o fim, e que o Peter Parker tinha que pagar por isso. E a outra turma shippando o Homem-Aranha com o MJ e querendo o Bebês Aranha. Eu acho que foi uma forma legal de mostrar essa confusão toda. A parte menos realista é que ninguém se pergunta em quem o Mistério votou. Não, engraçado, tudo bem, eu entendo que o Mistério seja um personagem que, pra muita gente que não entendeu a história por detrás, né, que acredita até que ele seja um herói multiversal e por aí vai. O que cai em outro grande problema desse filme, né, a gente tem um filme que um personagem fingiu que era multiversal, né, e Peter desacreditou a partir então de que existia o multiverso, pra logo depois ele ter que ser obrigado a acreditar que existe o multiverso. Mas aí vinha de uma fonte, não tão fiável assim, mas uma fonte um pouquinho mais confiável, né? Não, tudo bem, mas olha o rolo da cabeça do cara. Porque provavelmente também já era a Marvel colocando a mão pra ver se tava quente, tava frio, porque depois desse filme aí, já lascaram o multiverso na loucura, e até a gente já vai ver no trailer que já chega: oi, Wanda, eu preciso da sua ajuda. Conheço o multiverso? Enfim, a Marvel tava querendo colocar o multiverso na parada, né? Mas também vale ressaltar outra coisa, né? O filme teve além de ter essa mudança que o Paulo falou, que ia ser um filme de caçada, de perseguição e por aí vai, né? Tiraram isso de escanteio a partir do momento que voltou o acordo com a Marvel Studio. Originalmente, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura viria antes, e o Homem-Aranha, sem volta pra casa, não sei se seria esse título, viria depois. O que aconteceu? O filme do Doutor Estranho, que sairia no meio de 2021, teve que ser jogado pra um ano depois, vai ser o próximo ano agora, né? Só que a Sony decidiu que não ia mudar o Homem-Aranha. Não vamos mudar, a gente vai manter. Então tá nem aí pra pandemia, né? Mentira, brincadeira. Mas, tipo, você acreditando que a pandemia acalmar até o filme sair, e aí eles mesmos tiveram que decidir mudar, talvez, né, assim eu imagino, os motivos de surgirem personagens em aparições especiais que todo mundo queria ver depois, né? Então talvez tenha mudado completamente o roteiro do que causou a quebra de realidade aí, né? A gente não sabe direito. Só talvez em futuras entrevistas com os escritores a gente saiba direito o que ia acontecer e o que acabou acontecendo. Mais a participação do Demolidor. Na real, a gente sabe o que aconteceu. Simplesmente chegaram assim pro roteirista: a gente quer esses caras no filme, mas resolva. Sim, isso a gente sabia desde o começo, Paulo. Mas uma coisa, eles já começaram com a premissa do Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. Agora eles tiveram que se virar pra fazer acontecer sem o Multiverso da Loucura acontecer primeiro. Foi esse o grande problema, né? Mas se bem que a gente já, assim, já tinha tido capítulos anteriores que abrem já abriram essa margem, né? Você tem Loki pra... Sim, mas aí a Sony dependia que as pessoas vissem, aí é mais complicado ainda, né? Dependia que assistissem séries do UCM. Já era meio assim, forçado a assistir um filme, mas tudo bem. Talvez dizem, né, que o Homem-Aranha apareceria já e Multiverso da Loucura antes. E agora eles tiveram que inventar a roda primeiro, né? E agora as consequências é que vão ser no filme do Doutor Estranho. Dona Van, volta aí, ia falar... Eu não só ia comentar, né, dessa participação do Demolidor aí, né, do Matt Murdock. Eu achei, acho que é até oportuno, né, de coincidir com a mesma semana, né, na mesma semana tem a aparição do Rei do Crime lá na série do Gavião, aí tem o lançamento do filme do Homem-Aranha, já com a participação do Matt. Eu acho que foi bem casadinha essa participação. Mas o que vocês estavam comentando aí também sobre questão de multiverso, eu nem acho tão forçado fazer o pessoal assistir as séries pra entender o multiverso. Eu acho que o objetivo da Disney e Marvel aí é isso mesmo. O objetivo da Disney e Marvel é assistir. Da Sony, não. Ela tem que se preocupar. Exatamente. A Sony já tinha 5 filmes, mais o Venom, que eles podiam... pra entender, você tem que assistir todos esses aqui antes, que são meus, tá? Venom é super importante, confia. Ô Paulo, você tá falando das pessoas que, tudo bem, ela quer que veja os outros filmes, por aí vai. Mas eu tô falando que o conceito do multiverso, a gente que é leitor de quadrinhos, entende e saca já na primeira. E tem anos de estrada. Eu tô falando da pessoa que não tem essa ideia, entendeu? E aí... Cara, multiverso tá em tudo quanto é mídia hoje em dia. Todo mundo já sabe o que é. Cara, tem multiverso no Dragon Ball. Não, Paulo, tem Paulo, você tá pegando a sua bolha. É muito diferente de pegar a bolha do pessoal que conhece e fala Miranha. Acho que a pessoa que fala Miranha tá tão por dentro assim... Dessa coisa, desse contexto. Como não tá, você não, é cringe, Paulo. Hein? Como você é cringe. Essas pessoas já nasceram no multiverso e você que precisa, não, tenho que fazer aqueles gráficos do meme do cara que fica fazendo desenhos na ligando com barbante e tudo mais pra entender o que é multiverso. Cara, é coisa simples. Mas enfim. A pessoa já nasce. Galinha pitadinha tem multiverso hoje em dia, cara. Ai, meu Deus. Tá. Se bobear, até Turma da Mônica tem multiverso, então não. Tem, cara, porque de vez em quando. Não. Tem sim, porque de vez em quando a Mônica criança encontra a Mônica jovem e eles agora têm a Mônica geração 12. É. Bom, talvez eu esteja ficando velho e leis multiversais já fazem parte do currículo escolar aí. Mas enfim, falando em multiverso, a gente já tá quase se atropelando aí no próximo tópico, né? É, enfim, o motivo a gente tá falando de multiverso aí é porque aconteceu uma pessoa se intrometendo na história, que era o Doutor Estranho, né? O Peter Parker foi lá bater na casa dele, né? Ele teve um insight, né? Viu, acho que uma decoração de Halloween atrasada, né? Que tava, o pessoal tinha deixado lá. Vale ressaltar, né? Esse filme tem um pouco de tempo que se passa, desde o momento que é denunciado lá que ele matou o Mistério, até ele conseguir realmente se defender, até ele tentar perceber as consequências iniciais, né, de... É, você tem uns saltos, né, de... É, tem uns saltos temporais, né, de... É, tem a questão da faculdade também, né, eles estão aguardando então, a resposta da faculdade. A despedida da escola, né, que ele vê como cada professor reage. Uns ficaram apaixonados porque ensinaram os valores para o aluno e esse aluno se tornou o herói. Enquanto o outro lá, o treinador de educação física, né? Era fã do Mistério, né? Então, ah, você matou o Mistério, né? Então tinha essa divisão que o Donavan falou, tinha até na própria escola dele, né? Exato. E tinha amigos que se aproximaram, tinha amigos que se afastaram. Tinha inimigos que se aproximaram, né? Foi muito interessante o papel do Tony Revolori lá como o Flash Thompson, né? Que mais uma vez queria se aproveitar da situação e a partir daquele momento ele se tornou o amigão do Homem-Aranha, né? Escreveu um livro, né, com título sugestivo de Flashpoint. Flashpoint, né? Marca essa história do livro, porque ela vai ser uma coisa que a gente vai precisar pensar direitinho, mas no final desse podcast a gente vai discutir bastante sobre isso. Pois é, mas esse livro aí ele vai levar aos novos 52, confia. Tá? E enfim, aí ele também é a pessoa que tenta inicialmente ajudar o Peter Parker lá, né? É, ele é meio sem noção, né? Primeiro ele fala assim, ó, eu passei, eu vou pra a MIT, né? Que é a Faculdade de Tecnologia lá dos Estados Unidos mais pancada, né? MIT. MIT, enfim. E aí, as três pessoas que eram talvez mais inteligentes da escola, né? Que é o Ned, o Peter e a MJ, não conseguiram. Não conseguiram, não foi porque não, enfim, não tinham capacidade nem nada, é porque eles achavam que prejudicaria, a faculdade não viu com bons olhos ter os amigos do Homem-Aranha. Ela achou que podia queimar o filme lá, sei lá. Enfim, não se interessou muito de chamar eles, não, mas lamentou e sinto muito pra próxima. Isso eles acabaram sendo negados por três faculdades, né? Ou seja, eu não sei se tem essa coisa de ter três chances só e tchau, mas parece que. Não. Na verdade é o seguinte: vai ver, eles se inscreveram, né? As três faculdades alvos, né? Eu acho que todo mundo ali queria fazer engenharia, né? E todo mundo ia ter escolhido as melhores de engenharia, porque talvez tinham pontos, enfim. Você pode, assim, você recebe, às vezes, múltiplas propostas. Principalmente se você é atleta. Se você é atleta, às vezes acaba... sendo chamado, né? Você mesmo que recebe o convite. Isso. Tem um filme com aquele da Sandra Bullock, com aquele... Acho que é um sonho impossível, se não me engano. Tem uma cena lá, mostra lá, né, o Michael Rohrer, né, que é um filme baseado em fatos reais, e ele mostra lá nessa época de seleção de faculdade, né. Como ele era quarterback, não lembro agora a posição dele, quarterback, enfim. Ele era defesa. Isso, hein, aí. Ele, aí depois choveu faculdade querendo, meu, vem pra mim, você vai ter isso e tal. Então varia muito, então acho que eles receberam três, mas eles poderiam ter recebido mais, mas na verdade talvez eles se inscreveram pra essas três, sendo que o alvo era o MIT, né? Que era o principal deles, né? Que é inclusive a faculdade que o Tony Stark se formou, né? Fez aquela palestrinha lá no Capitão América Guerra Civil, é isso? Tá dizendo então que o Tony Stark não passa de uma palestrinha? Não, enfim, fez a palestrinha, né? E aí futuramente, se você já tiver interessado, a gente sabe que é uma certa personagem que é do quadrinhos e que vai entrar no UCM, né, que é Coração de Ferro. Ela é uma estudante também do MIT, né, e provavelmente ela vai aparecer no MIT aí. Tinha toda essa Parker ir pro MIT, tinha uma, vamos dizer assim, tinha toda uma simbologia, né, vamos dizer. Era a faculdade do Mentor. Sim, sim. É uma das melhores faculdades. Os haters do Tom Holland, né, o MIT significaria que ele estaria seguindo os passos do Homem de Ferro e seria o Garoto de Ferro, né, pra os conhecidos haters daí do Peter Parker novo aí. Mas enfim, vendo que a vida dele tava completamente desgraçada, ele foi recorrer a uma pessoa que podia ajudar ele, né? Então ele teve um insight aí de ir atrás do Doutor Estranho. É curioso, né, que o trailer mostra uma coisa e a gente vê outra, né? No trailer deu a entender que o Wong foi permanentemente contra ele fazer o feitiço. Quando a gente vai ver o filme, né, o Wong, na verdade, fala assim: não me meta nessa história, né? O Wong diz que já tem coisas demais pra fazer, né? O Wong, na verdade, descobre que ele virou o novo Mago Supremo que protege a Terra. Por quê? Porque o Doutor Estranho sumiu por 5 anos. Alguém tinha que ocupar a vaga e, pelo visto, fica sem cargo e fica agora passeando ali na mansão sem fazer nada, meu? Que é isso? Quem? O Strange, né? O Strange, né? Ele voltou e ficou ali de penetra na casa agora. Não, mas olha só, ele tava pegando as coisas dele entrando pelo portal. Porque se ele é o Mago Supremo Motherfucker lá, ele deve estar no Carte de Marra, como é o nome do negócio? Carmartage. Carmartage, isso. Ele deve estar gerenciando as coisas lá onde ficava a Anciã, né? Que dali é que é a capital lá do... Provavelmente. O Sanctus Sanctorum é um dos três, né, lugares que é como se fosse uma barreira multidimensional para proteger contra invasores de outras realidades místicas, sei lá o quê, né? Então ele deve estar circulando por aí, né? É, tá circulando mesmo, porque a gente viu ele circulando por Macau. Circulando por Macau, né, dando umas porradas em lutas arranjadas com... Pois é, né, a diversão dele, que imagina, né? Isso porque ele é um mago supremo, né? Governante aí, tem o Og aí dando um exemplo errado aí. Cara, porque tu imagina também... O tamanho daquele prédio, o preço com a IPTU daquele prédio. O cara vai arrumar dinheiro de algum jeito, né? Eles vivem sem dinheiro, né? Porque não conseguem, enfim, não conseguem nem comprar um hambúrguer, né? Lembra da cena de... do Guerra Infinita, né? Exatamente. Por conta daquela, ele consegue comprar um hambúrguer, ó. Bom, gente, o Peter Parker vai recorrer ao Doutor Estranho. Quando eles ficam sozinhos, o Doutor Estranho fala assim: ó, realmente, eu não tenho nem joia do tempo pra voltar atrás nem nada. Mas eu tenho esse, não vou se lembrar o nome, mas eram tipo umas runas esquisitas lá, que ele disse que já tinha usado até antes pra fazer as pessoas esquecerem uma festa muito doida que ele fez lá no Oriente, né? E aí o Wong fala assim: eu não lembro disso. Ele, exatamente, né? Tipo, funciona. Então, esse tipo de recurso foi usado nos quadrinhos, né? Então, querendo ou não, a série tem um quadrinho base, só não é o melhor exemplo de história que você deveria ler, que é o One More Day, né? Que quando o Peter Parker revela ao público durante a Guerra Civil a identidade dele nos quadrinhos, ele se arrepende amargamente depois, e aí a gente sabe que, pra esquecer a identidade, né, ele vai lá e recorre ao Doutor Estranho. E o Doutor Estranho faz realmente isso nos quadrinhos. Vale ressaltar. As pessoas às vezes se confundem, acham que foi o Mephisto. O Mephisto foi uma coisa depois pra salvar uma certa pessoa que tava morrendo, certo? Mas voltando, o Doutor Estranho faz isso nos quadrinhos e vai fazer aqui também. Só que tem um pequeno problema. Na hora que ele tá fazendo lá o feitiço, ele não explicou direito pro Peter Parker o que tava acontecendo, né? Aí o Peter Parker, no decorrer do vídeo, disse assim: não, peraí, todo mundo vai esquecer que eu sou o Homem-Aranha até a Mary Jane. Aí, Peter, não, mas deixa ela lembrar, pô, vai ser complicado de explicar depois. Aí vai lá, o Doutor Estranho reescreveu o feitiço já lá, rolando. Não, mas meu amigo Ned, tá bom, vamos lá, bota o Ned no meio. E a Tia May? Vamos lá. Já tá passando liquid paper mágico lá naquela porra daquela escritura da Juna lá pela terceira vez. Quando chegou na quarta vez, o negócio desembestou, né? Deu que procolar. Aí o Peter solta, né, a bobagem master, né? E aí a razão pro Paulo, né? Que é o seguinte: não, mas quem já sabe que eu sou o Homem-Aranha, não precisa esquecer, né? Aí, tipo, basicamente, né? Bom, ele tem que falar isso, meu. Então, mas quando ele fala isso, tá todo mundo sabendo agora, né? Não, mas tem um detalhe que a gente tem que defender ele. Porque no trailer dá a impressão de que, tipo, o cara tava fazendo o feitiço, aí veio o Peter e fez merda. Quando você vai ver no filme, quem tava fazendo merda era o Doutor Estranho. Porque custava gastar um minuto explicando antes de começar. Porque simplesmente assim que o Wong falou joinha e saiu, o cara puxou ele pro porão e começou, aqui o feitiço. Aí, tchau, Peter, eu não vou mais lembrar de você. Que história é essa? Mas... Não, então, quem faz o papel de ficar explicando as coisas é o Mordor, não o Wong, ancião, né? A gente até já falou, olha, o Estranho fez bobagem lá em What If, porque não tinha um cara pra ficar explicando detalhezinho e tal. Ele é igual, ele não tinha que ter explicado, né? Pro Parker, assim, olha, vai funcionar desse jeito, vai funcionar, vai pra cá, vai pra lá. Mas não, o cara quer resolver tudo e mandar o cara já direto da casa dele, né? Não, pior assim, eu vi gente falando que o Peter, nesse caso aí, era tipo o cliente que fica pedindo alteração assim, no meio do processo. Só que nesse caso aí, eu tenho que defender o cara, porque na verdade, parece assim, o cliente chegou, olha, eu quero uma coisa. Aí a pessoa simplesmente não diga mais nada, tá aqui o negócio. Mas eu nem expliquei o que eu quero direito ainda. É, foi enfim, bem isso mesmo, né? Enfim, o que, é que a gente tem? A gente tem um feitiço muito mal feito, que desanda, o Doutor Estranho de última, assim, consegue conter o feitiço estragado, fecha ele. Detalhe, nas coisas que aparecem assim ao redor, que o Peter não fica entendendo, aparecem silhuetas de personagens que a gente vai rever, né, daqui a pouquinho, né? E aí, quando ele contém, né, o Doutor Estranho falando lá, dizendo que, olha, é muito complicado, agora a gente, esse feitiço eu vou ter que trabalhar nele pra desfazer, né? Demora um tempinho aí, mas por que você não tenta falar com a pessoa da organização da escola e pelo menos falar pra eles reaver esse seu caso? Aí o Peter fala, mas dá pra fazer isso? O Doutor Estranho fica puto. Aí diz, peraí, tua primeira opção foi pensar em fazer as pessoas esquecerem tudo e não falar com a direção do MIT pra interpelar pela causa de vocês. Aí eu não sabia que dava pra fazer, né? E aí, o Peter tem que sair de fininho da mansão. Aí também é o Estranho. Fininho não, ele foi chutado. Né? Ele foi literalmente chutado, cara. Aí o Estranho também, o Estranho podia conversar. O cara tava lá pedindo uma ajuda. Tá. Pô, o cara, o Estranho já não sei que tem. Já é um cara experiente e tal, não sei o quê. Pô, mano, era conversar. Senta aí, Peter. Vamos tomar um café. Você quer um chá? Quer alguma coisa? Tenta aí, fala que eu te escuto, né? Vale ressaltar que muita gente fala assim, ah, mas o pedido que o Peter fez foi muito mal pensado. Realmente foi muito mal pensado, né? E a gente, seria muito mais fácil se o Peter tivesse falado para as pessoas esquecerem o que era o mistério. Ou isso ou aquilo, sei lá. De fato, tinha muitas outras ideias que poderiam resolver. Só que nenhuma delas ia gerar esse filme. Né? E eu acho que esse conversar faz sentido, né? Porque quando o Thor apareceu pedindo ajuda, o Doutor Estranho convidou para entrar, para tomar lá uma cerveja, tomar umas canecas e conversaram direitinho antes de fazer alguma coisa. Com o Peter Parker, não, né? Ele já saiu fazendo. Parece que voltou assim, voltou. Agora que eu não sou mago supremo. Porque o Peter não tem idade pra tomar cerveja. Não, ele voltou. O Estranho voltou meio animadão, né? Tanto que o Estranho fala assim, ó. Ah, você combateu junto, meu grande amigo Homem-Aranha aí. Aí depois dá um pouco de intimidade, aí depois ele não gosta muito da intimidade que dá, né? Enfim. O Estranho tava bem estranho, realmente. Mas o Estranho é estranho, né? É por isso. É porque a gente tem que lembrar que ele não pediu pra apagar a memória. Então não tinha nem como ele falar assim, apagar a memória do mistério. Ele tinha pedido pra voltar no tempo e pedir o mistério de fazer isso. Sim. O pedido foi esse. Aí o cara de repente, vou apagar a memória de todo mundo. Aí, valeu, vai ser isso aqui mesmo. Quem deu a ideia foi o Dr. Estranho, isso é verdade. Exatamente. Exatamente, o Peter tava assim, tipo, ele não ficou assim, me ajuda, pelo amor de Deus, faz qualquer coisa. Aí o cara, beleza, tá aqui. Aí depois reclama da... Ah, então, faltou aí um momento. É que assim, o Doutor Estranho acho que não deve ser famoso pelo seu tato social, né? O Doutor Estranho do MCU, vale ressaltar, ele tá naquela fase meio que... A gente não sabe quanto tempo levou de Doutor Estranho 1 pra Guerra Infinita, mas ele continua sendo aquele cara que gosta de fazer as coisas de um jeito mais irreverente e sem cuidado nenhum, né? E aí talvez seja isso que dê as consequências que vão dar futuramente no filme dele. Uma coisa é chegar um adolescente e tal e fazer um pedido absurdo, outra coisa é você, um cara adulto, médico formado, não sei o quê, tem um tem uma diz, né, que tem uma certa experiência, tá? Você propôs uma maluquice, né? Então é preciso. E tem mais um ponto, né? Mas tem aquele negócio. É porque até agora as maluquices deram certo. Porque ele conseguiu vencer o Dormammu pensando fora da caixa. E ele conseguiu matar o Tony Stark pensando fora da caixa. E bom lembrado do Dormammu, que eu acho que tem mais um ponto aí, né? Quanto tempo ele passou naquele loop com o Dormammu? Eu acho que eu tinha entendido que ele tinha passado muito tempo naquele loop e ele então teria aprendido muita coisa, teria evoluído, teria ficado mais maduro com o tempo ali naquela batalha. Mas o loop do Dormammu, ele é eterno, entendeu? Ele não é contável. Mas isso não significa que ele aprenda. Na verdade, ele ficou preso ali, só morrendo. Ele não teve tempo de aprender nada, ele só morreu de... A única que ele aprendeu a morrer de maneiras mil e uma diferentes, entendeu? Eu ali até o Dormammu encher o saco. Eu achei que ele tivesse melhorado um pouquinho durante essa eternidade ali de discussão com o Dormammu. Não, mas aquela eternidade, isso, né? Pra ele, eram segundos que sempre rebutavam. Não tinha como ele aprender nada ali, entendeu? Ah, mas achei que pudesse ter evoluído um pouquinho, mas tudo bem. Ele não evoluiu nada. Cara, Pokémon não ganha XP quando perde, só quando ganha. Ele só perdeu, então ele não tinha como evoluir. Pronto, calma, deu uma solução aí. Mas enfim, depois dele ter o toque de que poderia falar com a direção do MIT, né? E te ver que ele vai atrás lá da inspetora lá, da representante, sei lá, via o Flash, né? O Flash, mais uma vez, que a única coisa que o Flash queria, disse, ó, a partir de agora você pode dizer que realmente é meu melhor amigo por aí pra eu vender mais livros, sei lá o quê, né? E me leva de teia. E aí o Peter é meio puto, sério. Na minha, né? Não, peraí. Na dublagem, na verdade, ele falou: mas você tem um simbionte aí que eu quero virar um agente. Não, deixa de conversa. Paulo hoje tá inspirado. Paulo tá naquele coisa que ele viu mil e uma versões de um filme em realidades diferentes e tá desnorteado aqui. Mas enfim, o Peter vai lá atrás da primeira representante do MIT, né? Vice-reitora. Era vice-reitora? É. Era. É, ela tava vice-reitora, mas tava numa festinha lá de formando. Então, aquela festa lá era o trote. Entre aspas, o trote deles, entendeu? E acho meio estranho ela estar lá, mas enfim. Ela ia de volta pro aeroporto lá, e aí a gente tem a primeira intervenção, a primeira chegada de um vilão multiversal. A gente vai fazer o seguinte, tem uma sequência de personagens pra aparecer, eu vou repassar aí pra gente falar um pouquinho sobre cada um aí. Paulo, começa aí, fala aí da chegada de Octopus aí. Então, o Peter tava lá, essa parte é bom só ficar registrado, mostra que ele já não tava mais tendo acesso à tecnologia Stark, que ele perdeu tudo que tava na nuvem, e não podia, digamos, saber qual era o carro da mulher, certo? Então ele teve que descer, tu colocou lá um terno todo surrado, foi sair batendo, feito um maluco, batendo na porta de todos os carros. Aê, você é reitora do MIT? E aí, você é reitora do MIT? Parecendo um psicopata maluco, bêbado. Aí ele chegou... Deixa de conversa que ele tinha a foto da mulher lá, cara. Aí ele chegou, aí ela tava lá tudo entretida lendo o livro do Flashpoint lá, tipo, cara, como o Andy Kubert desenha bem, cara. Será como é que o Flash vai terminar essa história aqui? Aí, de repente, chega lá um cara, e aí, você vai me botar pra Meet? Aí começou a bater na janela e quebrar a janela com o poder aranha dele. Bate tão forte que começa a quebrar a ponte. Aí chega o Casagrande, 4 tentáculos e chega assim. Se fala Casagrande, ele acabou de gravar um comercial pra Sony Brasil, viu? Aí ele começa lá a dizer... Meu irmão, o que que tá acontecendo? Eu tava aqui comentando Flamengo versus Palmeiras, e de repente eu tô aqui. Aí o cara, um vilão, porrada nele. Aí começa a bater nele, o Casagrande sem saber o que tava acontecendo. Aí ele bate Paulo, nele. Fala de uma maneira que as pessoas que não estão entendendo tua piada vai entender, pelo amor de Deus. Para de falar Casagrande. Ok, ele bate nele até que então que tem um blip multiversal e se torna o Octopus do Homem-Aranha 2 do Raimi. Isso, o Octopus, ele tava mais ou menos naquela parte em que ele tinha acabado de descobrir que o Peter era o Homem-Aranha e tava... O que a gente aconteceu? A gente tava lá na usina e agora a gente tá aqui, o que aconteceu? Blá, blá, blá, blá. E ficou brigando, porrada, porrada, porrada, porrada. Aí nisso, o Peter ainda continuava tentando matar a reitora. E o Octopus lá enfrentando ele, tentando salvar a reitora, até que chegou numa parte em que... O Octopus prende lá o carro pro carro não cair. Aí ele vai lá, matou o Homem-Aranha, olha assim: não, te dominando tecnologia pra você. Aí o Octopus, olha o que é isso aqui. Aí, otário, se fudeu, 20 anos de tecnologia avançada no futuro, você não sabe o que é Bluetooth. Pá! Pareado contigo agora, eu que mando. Aí, ele foi lá e segurou o Octopus e prendeu. Aí já ia quebrar o pescoço do Octopus, quando aí vieram os helicópteros aí. Eu não posso matar eles enquanto estão vendo, maldição. Deixa de maluquice, Paulo, que não mata ninguém. Gente, vale ressaltar, faz um tempo que você não vê o Paulo surtado, tá? Mas enfim. Pessoal, ótimo, né? A única parte que é coerente é que ele realmente falou aí, é que eles pegam o Dr. Octopus realmente no final do Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, né? E na verdade o que impede lá de os dois brigarem até o final, né? É que de repente vai chegando não um helicóptero, mas um duende verde, né? O Peter fala que é um elfo verde que começa a jogar bombas por aí. Só que aí de repente tudo desaparece porque eles são teletransportados de onde estão pra dentro do sótão ou de um dos cantos lá. Porão do Santuário. Santoro, né? Deve ter vários porões, né? A gente só conhece um, mas deve ter vários ali. E aí o Dr. Octopus fica numa prisão e o Dr. Estranho explica que, na verdade, escapou algumas pessoas que conheciam a identidade do Peter Parker de outras realidades. E ele já tinha achado um, que era o Largato, que tava pelos esgotos. Então ele realmente pegou os personagens em algum momento que estavam realmente na sua realidade. O Largato vivia no primeiro filme lá pelos esgotos mesmo, né? E aí o Largato do Espetacular Homem-Aranha 1, né? O que é o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Já tava preso lá, o Riz Ifans, que faz a dublagem dele, né? E aí o Octopus também tá lá, só que o Octopus não tá entendendo ainda muita coisa direito. E aí o Doutor Estranho é que vai explicar pro Peter que realmente toda aquela maluquice que o Mistério falava de multiverso existe realmente, que dessa vez é de verdade. E o exemplo que ele dá é, por exemplo, ó, você conhece o Homem-Aranha? Sabe quem ele é? Sei. É o Peter Parker. E quem é esse? Esse é o Peter Parker? Não é o Peter Parker. O que deixa o Peter muito confuso. Ele já tava confuso pra caramba, né? Porque tava sendo atacado por um cara que supostamente tinha raiva de Peter Parker, mas achava que ele não era o Peter Parker. Ele nunca parou pra olhar assim, Facebook, vamos ver quantos Peter Parker tem no mundo. Também, peraí, ele tava em 2004. Ele tava com o Facebook. Não, tô falando o Peter. Ah. Peter MCU, ele podia ter chegado. Pera lá, talvez ele esteja com raiva de outro Peter Parker. Aí achou que eu era o Peter Parker que ele odiava. Tava sendo muito específico o ataque, né? Um Homem-Aranha chamado Peter Parker, acho que ele era o único ali daquela realidade mesmo. Enfim, tinham dois caras presos. O Dr. Strange explica o que tá acontecendo e que tem alguns vilões que podem estar perturbando aí e que tem que ser caçados, prendidos, enquanto ele tá terminando de arrumar lá o feitiço pra desfazer o feitiço, né? Que demora um tempo pra desfazer lá a paradinha. Enquanto isso, tivesse outros arrumando confusão por aí, que ele fosse atrás resolver. A bucha era do Peter e o Peter que resolvesse. Aí o Peter falou, não, mas eu vou precisar de ajuda, né? Preciso dos meus dois suportes pessoais, né? Que é a MJ e o Ned. Cara, né? Nessa hora aí, desculpa, mas nessa hora aí baixou o pacote herói da CW feliz. Eu não sei fazer nada sem meus amigos fazendo um suporte moral via telefone. Cara, eles são atores coadjuvantes muito bons. O Jake Batalon, cara, que nos últimos tinha um teuzinho já de comédia, ele entregou as melhores piadas e cenas do filme inteiro. Tinha que ter essa cena aí. E é legal, né? Porque eles estão lá todos agitação. Nossa, tô indo no Santo Sotoro, um negócio de magia. O negócio que era praticamente um parque de diversões pra ele, né? Tipo, tô entrando aqui na Universal, entrando naqueles brinquedos do Harry Potter, né? Vamos dizer assim. Estranho no nível... Socorro, me livre desses adolescentes. E a Zendaya baixou aquele momento que ela tava lá do primeiro filme de ser a respondona, né? O Doutor Estranho meio puto já e ela... Ah, você não tem que pedir por favor não pra gente ajudar, não? E cara, essa cena aí eu tenho que defender ela porque o trailer passou a impressão oposta... Aí que eu tinha. Porque no trailer eu realmente pensei, não, cara, ela tá sendo respondendo que o cara tá parando a vida dele pra limpar a merda que esses três fizeram. Só que quando você vai ver o filme, na verdade, eles foram chamados. Eles nem sabiam desse feitiço. E estão tendo que limpar a merda que o Doutor Estranho fez. O Doutor Estranho não teve tempo de gastar um minuto pra explicar o feitiço pro Peter. Então, esse peça por favor fez assim, tipo, fez todo sentido ali. E além de chamar esses dois, o Doutor Estranho dá lá um dispositivo. mágico pro Peter ir teletransportando o pessoal de volta, né? Isso, exatamente, né? Aí tem uma grande modificação aí de uniforme, né? Que todo mundo achava que ele ia ganhar um uniforme novo e tal. E já tinha vazado isso, eu falei, muita gente achou que era um absurdo, né? Inclusive o nosso colega que não está nesse podcast é falando que era um absurdo essa história de que era um uniforme pelo avesso. Mas, né? Tinha vazado aquela cena que o uniforme tinha sido manchado de tinta verde lá. O pessoal com raiva do Homem-Aranha, né? Jogou um balde sujou o uniforme dele. Ele teve que virar do avesso. Inventou uma história de câmera em primeira pessoa pra Zendaya e pro Jake Batalon acompanhar ele. Botou um celular no peitoral assim, esparadrapa assim, né? Esparadão. Aquela duct tape, né? A fita cinza lá. E aí ele foi atrás de mais um vilão, né? Que eles estavam acompanhando tudo que podia através de notícias da internet, né? Onde tivesse uma bagunça, ele ia. E aí eles lá na... Não sei onde era, mas lá no, perto de umas torres de eletricidade tava tendo uns curtinhos lá que eles perceberam. E o Peter foi pra lá. Mas na verdade eles estavam assim. Inicialmente eles estavam atrás do Duende Verde, né? Sim. E é o que ele tinha visto, na verdade, né? Sabia que tinha vários outros que podiam estar parecido. O Doutor Estranho falou, tá em aberto, né? Mas eles, o alvo, assim, primário seria o Duende Verde, né? E aí quando ele chega no local, não é o Duende Verde. Ele acaba encontrando lá, então, o Electro. E num primeiro momento, ele tá até, parece que azul, né, ainda, com a aparência que ele tinha lá no ele tem a aparência exatamente do Electro que saiu do espetacular Homem-Aranha 2. Exatamente. Inclusive, ele foi consumido pela própria estouro de energia lá. Então, era exato. Realmente, no momento que ele morreu, ele voltou aqui. Ele volta um pouco antes, ele tá com a mesma aparência, enfim. Então, ele aparece ali, começa a conversar. Depois de um pouco de conversa, o Peter, pra variar, ele dá mais um vacilo, porque ele tenta usar a arma pra transportar o Electro lá pra prisão, e o negócio passa direto, porque o Electro ainda tá meio... tá sem forma física, né, digamos assim. E atinge o sexto membro do CT Sinistro, que é uma árvore, né? É a árvore. A árvore vai pra lá prisão, lá. É justificado, né? Era o Groot da vida. E era uma piada boa, né? Essa árvore de piadas boas. Depois de aparecer Guardiões da Galáxia e o pessoal sabe da existência de um ser tipo árvore, aí aparece uma árvore na prisão, pô, só pode ser, deve ser alguma coisa. O Ned pergunta, né? Será que esse é o Homem-Planta? Exatamente. Enfim, o Peter erra aí ele dispara a arma, ele erra e de repente o cara começa a perceber que a energia elétrica daquele universo é diferente, ele gosta, ele começa a sugar e isso então provoca, né, uma mudança de aparência e que ele, diga-se de passagem, fica muito melhor e ele gosta muito. E fala, então é por aqui que eu vou ficar mesmo e vou consumir essa energia. E começa uma briga e no meio da briga aparece o Homem-Areia e como o Homem-Areia lá no filme, no 3, o Tobey Maguire terminou meio que amigo, né, do Homem-Aranha, ele aparece do nada e fala, beleza, você tá brigando e eu vou te ajudar aqui, vamos lá. Do nada, assim, né, ele aparece do nada e simplesmente vê que é o Homem-Aranha e resolve ajudar. Primeiro confuso, né, porque ele acha que é o Peter, aí o Peter, você é o Homem-Aranha, o Peter, ele diz, olha, sou, mas não sou quem você acha que eu sou, mas me ajuda aqui, ele fica meio estranhando e tal, mas aí ele... Mas ajuda, mas acaba ajudando. Ajuda, né, aquele circular areia ao redor do Electro, né, o que essa coisa que você falou da mudança de visual dele é extremamente esquisita, né? Que mudou completamente o corte de cabelo, um cavanhaque que apareceu. É a coisa mais doida que existe. O corpo é uma bela melhorada, né? Ele... Certeza! Mas vamos, tipo assim, foda-se, o que importa é melhorar o visual, não quero nem explicação. A desculpa foi essa aqui. A eletricidade naquele universo, ela é um pouco diferente. Ele sentiu a diferença, achou interessante, falou, então vou usar essa energia. Eu acho que o fato da energia elétrica ser diferente causou essa mudança de visual, e simples assim. Tipo, essa energia é melhor, vou ficar mais bonitão e gostosão. Vou ficar bombadão, exatamente. Vou ser o Jamie Foxx mesmo. Isso aí explica toda a motivação dele, porque ele nem a pau vai querer voltar pro universo dele e voltar a ser aquilo que ele era. Não, imagina, nunca. Primeiro que naquele universo lá, ele se lascou todinho, né? E aí agora ele tava livre, né? E enfim, parecia que tá com mais controle, né? Que a partir do momento que ele absorveu essa energia amarela aí do universo do UCM, né? Ele aí pôde, no momento que ele queria, ter um corpo físico e tal. Aí eles se acalmaram, né? Ele conseguiu prender os dois, né? Ele prendeu o Electro e depois já prendeu o Homem-Areia também. Traição. Chegou atirando. Não. Não, na verdade, mas primeiro, antes de prender o Electro, ele arrumou uma roupa lá, né? Ele tinha tudo na conversa. Aí, no meio da conversa, ficou assim: tá, como é que você. Agora eu vou precisar levar vocês. Mas como é que você vai levar vocês, a gente pra onde? Não, espera aí que esse disparo aqui vai levar vocês. Aí some, né? Puf, bota o cara na prisão. Aí o Homem-Aranha, peraí, que sacanagem é essa? Ele, não, você também. Puf, bota o cara na prisão. O Areia achou que tinha matado ele. Provavelmente. Peter provavelmente ia ter. Aí foi a virada do fim de Marco, né? Você não é igual ao meu Peter, você é meu sacano. É porque, na verdade, o Peter achava que ia conseguir matar ele, só que, infelizmente, o cara foi só teleportado. Que conversa, Paulo? Deixa de inventar, pô. O cara tá ouvindo nosso podcast, já é um negócio de multiverso doido pra caceta, tá inventando conversa, Paulo. Cara, multiverso a gente aprende no maternal hoje em dia, cara. Tu tá muito bom, mentor. Bom, tamo faltando um último cara, que é o cara que eles estão perseguindo desde o começo. Aí, né, inicialmente, né, junto com o Octopus, né, surge, né, o clássico Duende Verde, né, do Tobey Maguire, né. O Octopus fica assim, falando, mas peraí, esse cara morreu, né, na minha época, até esse cara tava morto quando eu virei vilão. E aí a gente tem, né, o Duende Verde, né, interpretado aí pelo um baita ator, né? William Dafoe, né, cara? E aqui a gente tem aquela coisa, né, da múltipla personalidade, né, do Norman Osborn, né? Vale destacar que nesse universo, aparentemente, né, no universo do Tom Holland, não tem, né, um Norman Osborn, pelo menos não apareceu ainda, né? Tanto no universo do Maguire quanto do Garfield, tinha, né, Se tem o Osborn, ele tá escondido até hoje, ou não é um grande empresário de destaque, né? É, então, tem... É aquela coisa, talvez agora até com essa coisa, já que não tem mais Tony Stark e tal, talvez agora você tenha uma margem aí pra pegar um cara que roubou a tecnologia, enfim, apareceu aí pra ocupar o lugar, né, do Stark e tal, então você poderia trabalhar com isso, né, e aí tem uma Oscorp e tal, né. E aquela coisa, né, o William Dafoe vive, né, nesse conflito, né, ele, né, o Norman, né, com o Duende Verde, né, tanto é que esse Norman dele é aquele Norman, assim, né, meio medroso. É o que conversa com o espelho, né, ele tem o espelho, responde maligno e ele fica, não, por favor, não. Sim, é, sim. Sim, é a máscara falando, cara, né? E... A cena que ele tá desistindo de virar o vilão, né? É uma grande referência também àquela Spider-Man No More, né? Que quando ele quebra a máscara e deixa do canto, ela fica no meio do lixo lá e ele correndo, né? Seria um equivalente a um paralelo que a gente viu no gibi, né? E também no filme, né? No segundo filme tem isso do Homem-Aranha largar a máscara e sai pelo beco, assim, né? Exatamente. E aí, o que é que acontece, né? O Norman, né, fica nesses lapsos, né? Volta a versão maligna, hora fica a versão Norman, né, tal. E aí, o que é que acaba acontecendo? O Norman, né, foi tentar, né, achar o mundo e tal. Aí ele descobre que não tem casa, não tem Oscorp, não tem nada. Ele é um pobretão aqui, né? E aí, então, ele acaba parando lá na... Cara, Velga, tu percebeu que o Thanos ficaria orgulhoso dessa parte do filme, né? Porque... O Max era nada e virou alguém. O Norman era alguém e virou nada. Perfeitamente equilibrado. Então ele vai, né, lá pra instituição lá de caridade, né, que a May trabalha, né, A Fist. Coitado da Fist, não teve nem oportunidade de aparecer um senhor negativo, né? É bom, ainda existe, né? Enfim, vai lá e o cara tá lá todo quebrado, todo desesperado e tal, e ela chama, né, o Peter, né, e aí ele vai lá, né, tentar conversa lá com o Norman e tal, né? E no final das contas, todos os vilões aí, esse quinteto, né? Porque ficou falando, bom, você tem a árvore, né? Esse sexteto sinistro multiversal, né? Acabou lá preso e tal, né? E aí o Doutor Estranho vai explicar, né? Coisa e tal. E a gente também descobre, né, que vamos dizer assim, boa parte desses vilões morreram numa briga com o Homem-Aranha, né? Exatamente. E tem uns grandes poréns aí. O Doutor Estranho dá entender, né? Na verdade, quem dá a entender inicialmente, depois que sacou tudo, foi os próprios vilões conversando entre si, né? Tipo, você morreu antes de mim, você morreu depois, peraí. O que tem em comum aqui? Cada um morreu. Bom, tem um pequeno porém. O Largato não foi pego da morte dele. Dá a entender que ele foi retirado do primeiro filme, né? Que ele ainda... Primeiro, ele ainda é lagarto ali, né? Ou seja, não tinham que curar o lagarto ali, porque ele ia ser curado na própria dimensão dele lá, na própria realidade. No final do filme é isso, se não me engano, né? E E tem outros personagens ali que a gente não tem. Pelo menos não lembro. O Flint Marko não chega a morrer, né? Ele só vai embora no filme. É, então tem essa dubiedade, porque o Flint Marko, ele aparece numa cena pós-crédito deletada, fingindo que é um castelo de areia pra filho. Então a gente não sabe. E também tem outra coisa, que é um pequeno porém, que o pessoal tava me alertando aqui. Nem todos os personagens aí, eles sabem realmente a identidade do Homem-Aranha. O Electro, ele não sabe que o Peter era o Homem-Aranha no filme dele. Ele desaparece sem saber. Não, ou seja, eu acho que o Andrew Garfield fala com ele em uma das conversas, acho que ele fala que... Não, ele não sabe. Aí deram uma desculpinha que não fez o menor sentido, que foi que ele tava absorvendo, ele fala assim, não, tem uma hora que eu tava absorvendo muita informação antes de morrer. E usaram isso aí como uma desculpinha, mas isso aí é furo mesmo. Ele não sabia. É furo mesmo, ele não sabe. É porque o pessoal queria o James Fox, porque olhou assim, eles olharam assim pra aquele cabelo lambido do James Fox no 2, o Kevin Feige falou, não, meu objetivo de vida é consertar esse cara. Ou então foi o Jamie Foxx que falou, por favor, conserte esse cara. Também assim, não tinha outro. E se não trouxesse o Electro, né, pra... Pois não tinha outro vilão, né, pro Andrew Garfield, né, também, né? Só se fosse o Rhino, né? Mas aí ele também não sabia de dar do Peter. É, então. Não, mas na verdade o Electro tinha que ser mesmo, porque o Electro, ele pô, é um personagem que merecia ser... Ganhou a justiça, né? Merecia ter uma reversão ali. Eu acho que boa parte do filme que o pessoal gostou é isso. Então, como o Paulo falou, é um erro, mas ele seguindo... Erro com a desculpinha, como o Paulo falou aí, de consertar as coisas no meio da boca mesmo, mas é justificado e tem muita coisa nesse filme, cara, que é um queijo suíço, mas... Foda-se, o pessoal quer ver o que quer ver dos fanservice mesmo e tá chutando balde. O que eu considero que é um bom filme, tá? Mas assim, se você tá sendo pouco rigoroso com esse filme, com o queijo suíço que ele é, não vai também se pegar pesado nos outros filmes da Marvel Studios, não, tá? É meu único porém com muita gente aí que tá criticando um AI da série X e tá achando esse aí 100%. Mas eu vou deixar isso pra tudo pra minha consideração final lá no filme. Você podia chamar o James Fox pra ser um vilão no seu filme. Você realmente ia deixar de usar só porque... Ah, não, a gente esqueceu de deixar a identidade secreta dele. Foda-se, cara. O cara é famoso e é bom ator. Chama o cara mesmo. E o cara quer vir porque ele é fã também da história, né? Pois é. Assim, tipo... É estrela, né? Várias coisas foram ignoradas, entendeu? É. Não, e não questiono em prol de a história avançar, né? Só acho que, tipo assim, você não pode ser tão rigoroso com uns e os outros deixar de ser. Eu acho que você tem que achar que a história deve fluir pelo bem da história em todos os filmes. E vamos ser sinceros que, assim, ele foi um dos caras que começou a botar hype nesse filme, cara, porque a gente só começou a falar de multiverso depois que ele soltou o spoiler que ia estar no filme. Pô, ele soltou o spoiler todinho do filme, cara. Ele soltou a imagem do Electro voltando e três Homem-Aranhas encarando ele. Tipo, o Kevin Feige olhou aquilo ali e o Kevin Feige falou isso numa entrevista depois. O que você achou do Jamie Foxx quando vazou isso aí? Ele, cara, já tô saturado com essas coisas de spoiler, tô nem mais aí. Já deu, já tô de saco cheio já, foda-se. Ah, já tinha vazado. É impossível ficar guardando segredo. É, ele já jogou, chutou o balde, por isso que tá tendo tanto vazamento agora, o Kevin Feige desistiu, desencanou. Ou seja, o Tom Holland venceu. Ai, meu Deus. Coitado, esse filme ele manteve tanto um spoiler guardadinho, coitado, não é culpa dele. Não, mas só uma coisa, a gente também tem que admitir que ele conseguiu guardar, porque também tiveram o bom senso de não chamar o Mark Ruffalo pra esse filme também, porque os dois juntos não iam prestar não. É uma bomba atômica de spoiler. Mas enfim, a gente tá com todos os vilões aí. O Doutor Estranho já meio que dizendo assim, olha, então, consertei o feitiço. Agora vamos mandar todo mundo pra casa. Mas peraí, vamos mandar todo mundo pra casa? A gente vai morrer. Que do ponto de partida que a gente saiu, pelo que eu tô conversando com meus colegas aqui, vai todo mundo morrer. Aí, verdade, isso é estranho. É, pelo visto, é mesmo. Mas é o curso natural das coisas, Peter. O Peter, não, peraí, vou não. Aí começa a briga entre os dois, né? Porque o Peter rouba a caixa e tá o feitiço guardado, e aí começa uma briga que se começa na parte de fora do Sanctum Sanctorum, né, que em algum momento tem várias cenas que repetem o que teve em Doutor Estranho 1. Até o diretor salientou, né, que viu e que ficou maravilhado de eles estarem respeitando a assinatura que ele deu no primeiro filme, né? Por exemplo, de quando tira o Peter do corpo dele, a alma fica voando. Mas, curiosamente, o corpo ainda tem o sensor de aranha, né? Que fica automaticamente mexendo a mão e pedindo que o Doutor Estranho pegue a caixinha, né? Então, ele, o subconsciente do Peter ainda tem essa coisa funcionando, né? E aí a luta continua mais além ainda na dimensão espelhada, que é outra coisa criada pelo Scott Derrickson também. E aí fica uma viagem completa, que aí tem a Nova York caindo e por aí vai. Mesmo assim, Peter tá ainda dando conta, né? Aquela viagem do caramba, nunca teve uma experiência psicodélica daquela, né? Caleidoscópica, né? Não, e ele não só deu conta, como ele entendeu, cara, né? Cara, a gente não sabe o que é que ele tomava, não, a gente não sabe o que ele tomava quando ninguém tava filmando ele, então talvez já tenha, talvez seja diferente de viagem. Vai saber o que os três tomavam, né? Eventualmente. Falei caleidoscópico porque o Peter saca que existe uma coisa matemática na coisa toda. Exato. E aí ele consegue jogar as teias num cálculo hiper foda, que é um poder extra que ele desenvolve com o Homem-Aranha, pelo visto, né? E ele prende o Doutor Estranho. Não só prende. Ele sabe geometria, né? Então fugiu das aulas de geometria. Aí isso é pra motivar os meninos, né? Pra que serve geometria? Pra que eu vou usar isso na minha vida? Os meninos vão perguntar. É a dimensão espelhada do Doutor Estranho. Ou seja, viu, pessoal? Pra ser foda em geometria, você tem que estudar geometria enquanto está chapado de LSD. Não, essa parte anexa é você que tá colocando aí e atribuindo aos meninos. Não, a mensagem do filme é: crianças não saiam da escola, continuem estudando. A mensagem do filme é: crianças, se você estiver em outro multiverso ou depender de Uber, sem volta pra casa pra você. Todo mundo tá sofrendo isso com os Ubers hoje em dia, mas enfim. O Peter consegue prender o Doutor Estranho, ele fica até meio puto. Peter, o que você tá fazendo? O Peter rouba o cubo, rouba também o negocinho lá de abrir portais, né? E pelo visto, todo mundo meio que tinha um tutorial, já sabia como é que abria portal. Peter abre o portal, se manda e fecha. E aí prende o Doutor Estranho lá. Pelo que eu entendi, o Doutor Estranho ficou numa dimensão espelhada, mais pra frente a gente vai saber, né? Lá no Grand Canyon, né? Que ele jogou lá naquela maluquice lá, um trem que foi parado, não sei como, no Grand Canyon. E aí o Peter decide: bom, agora a gente tá aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ajudar vocês. Vai libertar vocês, vocês vão lá pro apartamento sem autorização do Happy Hogan. Eu tenho uma máquina lá que eu vi, que é uma máquina faz tudo do Tony Stark, e a gente se junta aqui, vocês são todos vilões. E vale dizer também que o Peter resolveu fazer isso tudo incentivado pela tia May, né? Sim, sim, vale ressaltar. O Felga não detalhou essa parte, né, mas quem acolhe o Norman Osborn é a tia May, que ela fala, fica toda preocupada, olha. A tia May, ela cuidava de um desabrigado, de gente com fome, né, pela Fist. Ela percebe que o Norman não é só uma pessoa que tá perdida de outra dimensão. Ela fala, tá perdido na cabeça. E aí ela, realmente, motivada, vão pro apartamento. O Rap não tá sabendo, o Rap, coitado, tá tentando resolver o caos que ficou lá a Stark Enterprise, né? E eles armam a confusão no apartamento. Abrem a máquina até quebra uma parede. Essa máquina não é aquela máquina do Homem-Aranha 2, que ele faz o uniforme? É, supostamente só fazendo uniforme, mas pelo visto ela faz tudo, segundo ele. Não, ela parece ser um, tipo, é aquelas maluquices do Stark que... É uma impressora 3D que faz tudo do caralho. Não é exatamente. Tipo, faz de tudo mesmo, né? De química, de roupa, negócio de eletricidade. Constrói qualquer coisa e qualquer elemento. É, constrói tudo. Constrói qualquer coisa. O nome disso é impressora 3D. Já existe. Não, não existe nesse nível, não. Não começa, não. Enfim. Já existe, mas nesse nível aí só em 2024, se você tiver um reator A. E aí, a primeira coisa que eles fazem é construir um chip que seja um chip inibidor pra ajudar lá o Octopus, né? Que não queria ser ajudado, né? É um dos poucos que queria. A princípio, o Norman tava do lado bonzinho dele, né? E aí tava topando ajudar todos eles. Um Homem-Areia toparia. O Electro ficou meio na dúvida. O Lagarto, pelo que eu entendi, ficou de birra lá embaixo. Tipo, não quero subir, mas deixou aqui, então. Não vou querer me meter nessa. Né? Foi conveniente, né? Porque, ao mesmo tempo, o Jonathan Jameson recebeu uma denúncia dizendo que o Homem-Aranha tava lá nesse lugar, mandou a imprensa e o cara ia 4 atrás, né? Então isso ia juntar um monte de confusão. Vale destacar, né, que o JJ aí é um show também à parte, né? Como um homem da fake news aí na história, né? Vale lembrar que começou, né? Era o Clarim Diário, era um... Era, como é que eu posso dizer? Um blogzinho, né? Um videoblog de casa, né? Um youtuber, e aí, de repente, o cara tem uma produtora, assim, tremenda, né? Mera coincidência com a vida real isso ter acontecido em algum lugar, mas enfim. Ele foi o cara que desmascarou Peter Parker, né? Então ele teve acesso. De repente, ele tava cheio de recurso, né? E criou um canal, parece que já tinha até um canal e produção e tudo mais. É, não, podia até ser o mesmo canal que ele, mas que ele deu uma melhorada na produção, deu, né? Que era uma coisa que era feita com tela verde, de repente tinha realmente uma estrutura, né? Enfim, ele vai pra lá, ele também chama os outros repórteres, não é só ele que vai, quer tirar uma exclusiva, fica lá rodando no apartamento, e aí, enfim... No final, a dúvida é o seguinte, a Beth Brandt estava trabalhando pra ele já, ou não? Ali era... Então, na verdade, isso é uma coisa off-topic, né? A princípio, a Beth Brandt, que é a ex-namorada do Ned, ela tá ainda... Aparece no filme como se fosse uma repórter do jornalzinho da escola, mas depois ela não aparece mais. Extra, né? No extra filme, aparece ela como se fosse uma interna do Clarim Diário do TikTok, né? Então ela é uma estagiária do Jameson. Só que é uma coisa que você só sabe se você acompanhar as redes sociais. Assim, você pode aceitar, porque nada impede, né? E é válido. O Jameson devia estar precisando de uma estagiária mesmo. Então, tá dentro do padrão. Tá dentro do padrão. É aquela coisa que a estrutura da cross-media, né? Uhum. Usa pra ajudar, pra contar um pouco mais da história. Mas enfim, a máquina lá super potente cria um chip inibidor do Otto Octavius, né? Que é uma coisa que o Peter já queria fazer desde o outro filme, né? O Peter Parker do Tobey Maguire, né? Uhum. Aí consegue implementar. O Octopus a princípio tá muito relutante, mas depois as vozes da cabeça se silenciam, ele começa a ficar consciente. E ele volta a ser o que era, né? Tipo, você então realmente quis me ajudar, tal, não sei o quê. E aí, pro caso do Octopus, ele só voltou ao normal. Ele continua com os poderes e os tentáculos. O Homem-Areia não tava conseguindo ficar com a sua forma física íntegra, né? Então pra ele era jogada, talvez perder os poderes mesmo, tudo que ele voltasse, talvez, se não morresse, né? Pra continuar com a filha lá, enfim. Uhum. O Electro é o que era o mais que ia perder, né? Ele tava numa dúvida desgraçada ali, né? Tanto que em determinado momento, aí o sensor aranha começa a tocar, todo mundo acha que é o Electro que vai virar o jogo ali e bater em todo mundo, que o Electro tá muito de olho no reator Arc, ele tá toda hora olhando o reator Arc ali. Uma coisa que é importante ser mencionada, que a gente não mencionou também, é a interação entre os vilões, que é, assim, tipo, se a gente for lembrar no filme do Amazing 2, o Electro parecia aquele cara que todo mundo odiava ele, mas no fim das contas, a gente percebe que, por exemplo, o Kurt Connors ainda, como lagarto, lembrou do cara, Max, é você? Você mudou tanto, rapaz. O que aconteceu aí, fez crossfit? Aí o cara, você lembra de mim? E aí? Até ficou surpreso, tipo, assim, até pela reação, como o Connors falou, tipo, tinha uma galera que, de certa forma, pode não gostar, mas tinha um respeito pelo Max, só que o Max só andava com a galera que era escrota com ele, aparentemente, lá pelo Amazing 2. E também, o próprio Max também, apesar dele estar desse jeito, ele não era o escrotão com ninguém. Falava de boa com todo mundo, tipo, cara, eu não tô gostando disso aqui, mas vamos lá, né? E falando lá com o Homem-Areia, e aí, cara, o que é que tu quer? Não, só quero ver minha filha. Aí, pra ver minha filha, eu preciso ir pro negócio aí. Pois é, né? E como foi que tu ganhou esse poder? Ah, aconteceu isso aqui comigo. Ah, aconteceu isso aqui comigo. A gente é torcedor do Vasco, vive caindo aqui. Então, é assim mesmo, é a vida. Não, tinha muita interação entre eles, o que motivou provavelmente a Sony a ver que a Sony sempre teve o desejo de fazer um filme sobre o Sexteto Sinistro, ou seja, fazer um filme sobre vilões. Aí, só que ela tava indo pra um caminho muito errado, né? E ela tava querendo montar esse filme em cima do Sexteto Sinistro lá do Andrew Garfield. E pela cena pós-crédito lá do Sexteto Sinistro do Andrew Garfield, o Abutre, o Rhino e o Octopus seriam tudo uns bucha que ganhariam os poderes através de apetrechos da Oscorp, né? Tem aquela cena que aparece antes do Rhino aparecer, né? Que tem um monte de... Tem umas asas penduradas, tem uns tentáculos pendurados, enfim. Tem umas referências a cada vilão ali. E seria um caminho muito ruim, né? Tipo, todos os vilões ganharam os poderes pelo mesmo caminho, né? Pelo mesmo origem, né? Aqui não, cada um tem sua história particular. É muito importante que as pessoas tenham uma lembrança, né? A gente que é nerd, já conhece esses filmes de cabeça, né? Mas quem não convive muito e não reviu esses filmes, seria bom pra refrescar, ver esses filmes pra saber que tem uma certa apesar dos furos, tem umas certas coerências em algumas coisas. Eles tentaram costurar o máximo possível, né? Uhum. E assim, foi uma das coisas que eu mais gostei do filme foi justamente essas interações, deles não serem escrotões com todo mundo. Você nota o quanto o Otto respeitava o Norman enquanto um gênio, porque a gente, essa parte do Norman Osborn como gênio da ciência, não era, era uma coisa muito, muito assim, detalhe do detalhe do detalhe. Aí, se tu for lembrar no primeiro filme do Raimi, é mencionado que ele trabalhava com nanotecnologia. E você trabalhar com nanotecnologia em 2002, você é no mínimo o pioneiro dos pioneiros. Sim, sim. Na verdade, eu fiquei meio intrigado, né? Porque, pra mim, na minha cabeça, o Octopus sempre foi um cientista muito maior do que o Norman. Porque o Norman tava mandando vazio ali, né? Aquele negócio do soro do duende, né? Ele tava só dando ordens ali. Mas tudo bem, podia ser aquele pesquisador-chefe que dá as ideias e os outros executam, né? A gente não tinha isso na cabeça quando o filme saiu. E aí, acho que tem até uma fala, né? Do clássico do filme lá do primeiro, em que o Norman se identifica, que ele diz que ele é um tipo de cientista do jeito dele, né? E ele usa essa mesma fala aqui pra justificar como ele podia ajudar os colegas a recuperar a forma antiga ou sim, se livrar desses poderes aí que estavam prejudicando eles, né? A impressão que me dá é que ele era o Tony Stark que deu errado. Tipo, ele era realmente um cientista muito bom, só que ele não conseguiu conciliar o lado cientista com o lado CEO. Não tinha uma Pepper pra ser a empresária. Aí ele acabou se perdendo um pouco sendo empresário, mas se tu for lembrar do... A Pepper, você tá falando, né? Pepper. Se você for lembrar do filme, pra fazer lá o soro, aplicar o soro nele, só era ele e o Mendel. Assim, tipo, só dois caras. Uma operação dessa no mundo real é uma equipe de, sei lá, 20 ou 30 pra montar. Sim, aquilo. Todos os filmes do Raimi, eles são meio caricatos, né? Então, é isso que é uma das coisas que, enfim, quem tem pra criticar é que o filme é o jeito, a assinatura do Raimi, né? Ele tem umas coisas meio exageradas ao ponto de ser muito exagerado aquele lance de ser o cientista maluco ou o cara que endoidece depois que cria os poderes, né? Isso meio que repercute em quase todos os vilões do Raimi aí. Ah, eu surpreendi dizer assim, é que assim, o Tony Stark, lembre-se, ele criou o reator Ark, uma caverna com lixo. Aí você... Porque ele é um gênio. Aí o Norman Osborn, com só um outro cientista, consegue fazer toda a operação de aplicar o soro nele. Ah, não, isso aqui é errado, grotesco. Não, cara. É porque o cara é bom mesmo. Mas eu não tô criticando de ter criado isso sozinho, Paulo. Tô criticando a parte apenas caricata da história de ser o Mahaha, vilão maligno. Mas enfim, vamos adiantar essa história aí. A gente tá... Quer dizer, os leitores vão ter a oportunidade de ouvir os podcasts antigos aí. Eu sei que a maioria de vocês não estão, mas a gente gravou dos filmes. E vamos voltar assinando o apartamento, senão a gente tem muita coisa pra falar ainda, né? Então, Peter Parker sente que tá uma coisa de errado. Todo mundo que tá prestando atenção na história acha que é o Electro que vai virar o jogo ali e vai atacar eles, porque o Electro tá muito de olho no reator Ark. E aí, de repente, a gente descobre que não, que na verdade houve um clique ali e que o Norman Osborn deixou de ser Norman Osborn e voltou a personalidade do Andy. E aí o Peter consegue ele atacar, né? Jogar uma coisa lá no apartamento. Ele impede e aí começa a brigada. Que aí começa quem é que vai ficar de lado de quem, por aí vai. O único que tinha se revertido ali era o Octopus, né? Porque até o Homem-Aranha tava nas dúvidas do que ele ia fazer ou não. Ele podia ter ajudado ali, mas não ajudou, não. E aí, enfim, tem uma das brigas mais cruentas, né? Mais pesadas de um Homem-Aranha com um vilão com o Duende Verde, que é essa do apartamento, cara. Dizem que nos bastidores lá, né? O Peter e o Willem Dafoe, que o Willem Dafoe gravou essas cenas sem dublê, né? Diz que tava atacando na mãozada mesmo. Né? Na hora que era pra bater, se jogar, diz que teve uma hora que os dois estavam tão cansados e o Willem Dafoe tem 66 anos, né? Que os dois se desabaram no chão, precisaram dar como é o nome daquilo ali? Um Red Bull. Energético. Uns energéticos pra eles voltarem a levantar, porque eles tinham perdido a energia toda, né? Cara, mas é porque aquele negócio, cara, você queria aquela cena ali, o diretor ele não precisou dirigir, só precisou assim, Willem Dafoe, seja você mesmo, Tom Holland, tenta sobreviver, tá? É da sua imaginação é isso, né, Paulo? Cara, o Willem Dafoe é daquele jeito, cara. Ele só... Não, é pô. Que nem, ele só finge que é normal. Tipo, os meninos até elogiaram, dizendo que ele consegue ser... Ele é ótimo, bonzinho, é a pessoa mais educada no set. Aí quando ele entra em ação, parece que ele se transforma. Não vai dizer que é. O Norman e o Duende, duas personalidades... Ai, meu Deus do céu. Bom, enfim, a cena tem uma briga pra caramba, o prédio praticamente, coitado de quem morava naquele prédio lá, que o condomínio lá, viu? O prédio destruído, acabado, andares por andares, e aí a gente tem... Assim, a gente já tava meio que suspeitando, né, do que ia acontecer em determinado momento isso. A tia May corre com um soro que seria a cura do Duende Verde, né? E aí o Duende quer ir atrás dela, que, tipo, você não vai curar nada, né? Que se você curar, você tá matando meu lado do Duende, né? E aí isso foi apareceu em alguns trailers que tava já cantando essa bola, que ia, se ia, era, alguma coisa ia dar errado, e se o filme ia acontecer alguma coisa, ia ser com a pobre da tia May, né? E dito e feito, foi uma... Não vou dizer que a cena final tem seus méritos e tem de ser uma cena do caramba, assim, enfim. Mas é, essa luta do prédio aí, que também tem os outros vilões atuando, né? O Octus até, acho que correu de primeira, né? Não quis ficar muito não, né? Depois que levou um safanãozinho, correu. Mas o Peter teve que arcar com os outros todos. O Octus foi tirado de jogo, né? Tanto é que quando ele retorna, a gente fica na dúvida se o chip queimou ou não, né? Ele tomou um raio do Electro e foi pra longe. É, foi pra longe e voltou, né? Ele foi, depois que levou o primeiro sacode e ficou lá. E aí, enfim, a gente tem umas cenas mais impactantes que tem, era uma das cenas que o pessoal mais esperava, eu entendo completamente a necessidade disso pra algumas pessoas, e acho que foi importante. Eu acho que, apesar de ter mudado a pessoa que disse a famosa frase, né, não teve ninguém mais reclamando, que pelo menos ela foi dita, né, mas vai ter sempre aquele cara mais cismado, enfim. Uma cena legal e eles pegaram do PS4, foi isso. Do PS4? A tia May morre no PS4, lembra não? Eu não jogo. Confesso que eu tinha visto um ou outro título falando que alguém vai morrer ou quem morreu, tá? Mas eu falei, ah, bom, nem vou clicar e ver, né? Então, pra mim, cara, assim, realmente foi uma surpresa, mas como você falou, tá dentro de uma da estrutura narrativa, né? E precisava desse impacto, né? Principalmente porque lá na frente tem essa questão, né? Do vamos dizer assim, meio que o Peter, esse filme é um filme na qual o Peter se livra de todas as amarras, né? Que a gente pode até chamar de amarras que ele tinha com relação aos Vingadores, ao próprio universo, e acaba a tia também entrando nessa, né? Então você tá dizendo que foi o Peter que matou a tia pra se livrar dela? Não, não disse nada disso, mas enfim. Assim, a gente sabe que nos quadrinhos, né, a tia May pra morrer é um negócio meio difícil, né? A gente tem aí uma... né? Inclusive, agora tem que revelar, né? O Coveiro tem um artigo lá de... Tem o quê? One More Day tem o quê? 15 anos? 10 anos? Lá que... Tava desejando que a véia morresse, né? Mas a gente sabe que a tia May é quase que aquelas coisas que é difícil mudar, né? Tivemos histórias que ela morreu e voltou. Tivemos o próprio One More Day também, é outra... Tu vai falando isso, o pessoal vai me julgando pra caramba, né? Mas entra do contexto do Peter Parker querer que ela morresse ali, é porque em troca disso o Peter jogou fora um monte de coisa. E meu problema não é que a véia morresse lá no One More Day. Você escreveu Peter... isso. Está escrito, o Peter, hein? Na verdade... Está escrito. Está escrito, mas a pessoa que lê vai entender que o contexto todo é que o Peter tem essa necessidade de que as pessoas podem até morrer, mas não pode ser morrer por uma consequência direta dele. Se for uma consequência direta dele que atinja a consciência dele, ele vai surtar completamente. É, sim. Tanto que ele tava nem um pouco preocupado se ela fosse morrer de doença ou alguma coisa desse tipo. Mas isso foi dizer porque ele revelou a identidade e isso prejudicou ao ponto de ela se ferir com consequência disso, aí é o surto dele. Cara, mas assim, é porque da forma como o Felga falou, imaginei que o Coveiro sai por aí, tipo, estando do futuro, procurando em listas telefônicas, todas as meias do mundo. Você é tia de alguém? Sim, pá! Aí voltando aqui, a gente tem que lembrar que também que a tia May tinha que morrer, porque agora que ela morreu, desbloqueou um novo personagem do MCU, que vai vir um Galactus querendo vingança, porque a babá dele morreu. É por isso que vai ter filme do Quarteto em breve. Ai, meu Deus, o Paulo vai tão longe, é a pessoa que quer tentar acompanhar o nosso podcast, pra entender mais o filme alguma coisa, a pessoa se perde e desliga no meio, para de ouvir no meio, mas enfim... Mas a cena, cara, é muito, muito bacana mesmo, cara. Vou te falar, tem três grandes cenas, né, esse filme, né, na minha opinião. A Dimensão Espelhada, né, que é um show de efeitos visuais. Essa briga, né, do Duende Verde com o Homem-Aranha nesse do prédio, cara, que também é uma sequência de ação muito boa. É uma briga, como você falou, é uma briga, assim, de... impacto, né, da, dos dois, né? Não, é a briga gostosa, que você ainda não sabe direito o que vai acontecer, você ouviu todos os rumores e tá preocupado se vai dar merda em algum canto assim, porque a cena final você mais ou menos já prevê muita coisa que vai acontecer ali. Mas essa não, essa é a grande cena que você realmente fica tenso, e ela é construída pra ficar tenso. E é uma briga assim, né, os caras atravessando o andar, parede, enfim... E de fato, se a gente for ver, talvez seja uma das brigas mais impactantes, né, que o Homem-Aranha tem nesses três filmes, né? Não tem, acho que, uma briga desse nível, né? E tinha que ser, talvez, com, apesar de ser de um Duende Verde de outra dimensão, é o Duende Verde, é o grande inimigo, é o grande arqui-inimigo, né, do Homem-Aranha. Então tem um impacto essa cena. E se você ver, né, puxar pelos três filmes, não os três, né, porque no primeiro filme não aconteceu, ia acontecer, mas vamos dizer, no Espetacular Homem-Aranha, nesse filme, são duendes verdes que causam a maior tragédia na vida do Peter Parker, né? Não, exatamente. Indiretamente foi, porque se essa loucura do Norman levou o Peter também a perder o melhor amigo, e considerando que nem a Tia May nem a Mary Jane morreram, e é a coisa que ele quer se redimir ali, é que salvar o Norman, de certa forma, salva o Harry, vou parar pra pensar. Sim, exatamente, porque foi o resultado daquela luta que acabou transformando, né, o Harry em Duende Verde, né? E aí você fica na dúvida, né, porque ela começa a falar, começa a explicar, e aí depois ela dá umas fraquejadas e tal, né, e cara, aí do jeito que termina, assim, cara, é muito boa a cena, cara. Aí depois chega a polícia, chega o rap lá, o rap completamente unhappy, né? Nossa, cara, o cara ali... Não, ele teve, vendo o que tava acontecendo, teve que... podia ter uma confusão de emoções ali, né? Mas ele falou assim, não, eu tenho que foge, Peter, eu sei que deu merda aí, eu tenho que segurar minha lágrima e eu vou ficar no meio dos policiais aqui, né? Uhum. E aí, a cena é muito impactante porque ela não é apenas uma frase solta dita. Você vê que o Peter tá voltando atrás desse, pô, que merda, eu confiei e aí eu fiz merda, você tá num ferimento fatal aqui, eu devia ter feito o que o estranho falou, entendeu? Eu devia ter sido mais rigoroso e não ter amolecido o coração e tal. Aí a Tia May pega ele e fala assim, não, que é como se foi por conta dela que isso tudo aconteceu, e eu quero que você, sendo meu sobrinho, né, você não volte atrás, você tem um coração como o meu. E aí, enfim, na sequência de falas, ela até fala que, antes dela falar a frase que todo mundo queria ouvir, ela fala outra coisa que é talvez até mais interessante, né, que ela fala que uma coisa de sobre... Ela fala sobre ele ter um dom, sobre poder usar o dom dele pra uma coisa boa, né, ajudar. Não, isso remete a isso, mas é como se que o negócio dos heróis eram sempre esperar o melhor das pessoas, uma coisa assim. Isso. Ela chega a falar um negócio assim, como assim, ó. Isso. Não, mas é o que você é um herói, então você tem que sempre procurar a encontrar o melhor das pessoas, de desenvolver o melhor das pessoas, uma coisa assim. E aí ele meio que perdido, ela fala, que você tem esse dom tal, e com esse dom que você tem de seus grandes poderes, você teria grande responsabilidade de tentar fazer isso, né? De tentar tirar das pessoas algo melhor, né? Que pra mim essa frase inicial dela tem muito mais impacto, inclusive, e a ver com a questão do heroísmo, né? E pra mim a frase do que todo mundo chora de querer ter no Peter Parker, que nunca foi uma frase nos quadrinhos que foi realmente dita pelo velho, entendeu? Porque você é um hater do Tio Ben, você odeia o Tio Ben. Não é que eu odeio o Tio Ben, o Tio Ben pra começo de conversa, a frase nunca foi atribuída inicialmente, depois sim, ao Tio Ben, é uma frase que é dita em caixa alta, em aquelas caixinhas, é dita lá que é o mote do personagem, que é a primeira vez que aparece, entendeu? Então, essa atribuição é feita pelos outros. Mas é uma frase que você vê historicamente, ela aprendeu o Peter Parker por edições e edições, inclusive de ter esse lance aí de que eu falei, né? De que quando as coisas são feitas pela responsabilidade do Peter, ele fica, ou pelo erro que dele, né? Ele fica tão noiado, que ele faz as maiores merdas da vida dele e só porque pra não cair nas mãos dele, né? Então, Peter não se importaria que eu falasse assim, de que outras pessoas morressem, por aí vai, contanto que não caia no colo dele, na falta de responsabilidade dele, e deixa ele meio perturbado. E eu acho que isso não deveria ser o mote do Homem-Aranha. Eu já falei isso da outra vez que o pessoal reclamava do espetacular Homem-Aranha, e falo agora, entendeu? Não é, isso não deveria ser o mote do personagem. Tem várias outras coisas que devem ser o mote do personagem, e que construiu o personagem ao longo do tempo. Ah, cara, eu gostei bastante dessa cena. Eu acho que fez sentido com como a tia May vinha se comportando. Como a gente falou um pouco atrás, foi por influência da tia May que o Peter resolveu, então, ajudar os vilões, né? Entendeu que não era só se livrar deles e que tinha que ajudar. E é isso. Como o Felgo também já falou, a cena toda da luta foi porradaria mesmo. O que eu acho até impressionante, né? Porque esse Peter, ele já mostrou em várias outras cenas, em outros filmes, inclusive, que ele é muito forte. Quando ele segura, por exemplo, um soco do Soldado Invernal, ele para, né, um golpe do Soldado Invernal com uma mão só lá no Guerra Civil e coisas do tipo. Então ele mostra que ele é muito forte. E de repente ele tá ali, saindo na mão com o Duende Verde, é porrada, prédio acima, prédio abaixo. E aí você percebe então que esse Norman Osborn também é muito forte pra se equiparar aí com o Peter. E enfim, ele sai literalmente na mão. E é isso, a conclusão da cena com a tia May, eu acho que fez sentido. Desde o começo do filme, incentivando o Peter a ajudar os outros. E aí, então, ela começa esse diálogo. Parece que ela vai ficar bem, né? Apesar da explosão e tudo, parece que ela vai ficar bem. E aí, então, ela começa o diálogo, começa a soltar as frases, começa a incentivar o Peter um pouco mais, de que ele teria que ajudar, que o caminho era ele, que ele, como sendo um super-herói, deveria seguir esse caminho. E é isso, né? Ela solta a frase mais famosa e eu acho que ficou bom, porque não ficou jogado, né? Foi um fanservice? Exatamente, né? Não é uma frase à toa. Principalmente não. Que se você pegar o histórico de todos os tios e tias de outros filmes, essa é a tia May, que a única que aparece como sendo uma personagem que é altruísta. Ela, depois que voltou lá do Blip lá, ela criou o Fist, né? Não sei se ela criou, mas enfim, ela participativamente do FIST, que é essa organização aí de apoio às pessoas que estão com necessidades. Então, ela, talvez inspirada pelo heroísmo do universo que o sobrinho vive, ela falou, também posso fazer outras coisas de um jeito diferente, né? E ela cria isso aí que a gente vê desde o segundo filme, e aí sim, ela tem esse pensamento altruísta desde o começo, né? Que, vamos dizer, a gente sabe que nos quadrinhos ela também ficou, a gente ouviu os podcasts aí, se vocês ouviram, a gente sabe que até a versão mais velha da tia May era realmente uma veinha mais encrenqueira, né? Mais de ficar em protesto por aí vai, né? Então ela tinha isso nos quadrinhos também, de ser uma personagem de princípios, mas não transpareceu nos outros dois filmes. E também o próprio Tio Ben, né? Que, enfim, virou um santo, né? Tio Ben. Não posso falar nada, não posso criticar. Eu fui dizer que no UCM o Tio Ben dessa realidade não morreu. Fui dizer que ele foi comprar um cigarro e nunca mais voltou, faltou me matar. Mas o Tio Ben é insignificante, ele pode ser insignificante, gente, entendeu? Vocês permitem adaptações de vários outros personagens e às vezes consideram melhores ou não. Não, exatamente. Eu acho que nesse universo talvez O multiverso mostra pra ter variações disso, né? É, a gente absorveu a primeira vez um princípio disso quando teve o multiverso, né? Que seria uma tentativa de reconstrução do universo regular da Marvel. Teve suas readaptações de personagens, a gente viu. E a gente tem agora várias opções. E esse filme também tá aí pra mostrar que é uma variação da ideia, mas que talvez essa variação, por ser melhor construída, faça mais sentido algumas frases serem aplicadas, né? Ou o jeito que fala as frases, né? Que como eu falei, não é só a frase em si, é toda a construção para ter chegado nessa frase, né? Eu diria até que nesse universo talvez nem existisse um Tio Ben, talvez nunca tenha existido. Não, eu quero que o pessoal odeie esse podcast, vou dizer que o Tio Ben foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Ele era um filho da puta, o Tio Ben. pro Peter Parker ele não existiu. Mas vai me odiar, aracnofãs, perseguir o coveiro, o Paulo já quer desligar aqui, enfim. Mas nesse universo o Tio Ben não foi importante pro Peter, vamos dizer assim. Então é isso, a tia May assumiu esse papel do lado dele. E nesse filme foi o desfecho da personagem pra ascensão aí, pra construção, pra construir mais um pouco o que é a personalidade do Homem-Aranha. A frase, então, não ficou jogada. Ela veio sendo, né, esse diálogo veio sendo montado desde o começo e foi isso. A Tia May encerra aí o seu ciclo, encerra a sua participação, deixa o que talvez possa ser uma das mensagens mais importantes pra formação do caráter do Peter e pras decisões que ele vai tomar daí pra frente. Não foi totalmente, porque você vê que ele tá meio dividido até o final desse filme, né? Ele ouviu a frase, mas ele tá em conflito lá. Mas já que ele tá falando da frase enigmática, a frase canônica, que os aracnofãs endeusem por aí vai, vamos falar agora das outras versões que aparecem aí, né? Enquanto Peter desaparece, depois de tudo que aconteceu desesperado, os caras que tinham apoiado ele até então, né? A MJ e o Ned, estão lá escondendo o feitiço dentro da casa deles, esperando o sinal, né? Vai apertar o botão, não vai, que a gente acontece. O Ned já queria apertar, a MJ falou, não, segura mais um pouco. E aí, sem querer, o Ned tava usando tava com o anel na mão. É aqueles dois anéis lá, como é que é dois dedos que fica preso, né? É dois dedos no anel de teletransporte lá, de portal. E aí ele fala assim, pô, eu queria que o Peter tivesse aqui pra poder dizer o que a gente tem que fazer. E ele mexe a mão, sai uma fagulhinha, né? Aí ele saca, talvez, como é que funciona lá pra abrir os portais, né? Achei complicadíssimo o Ned tá com aquela experiência fazendo isso. Mas deu a entender nessa história que o Ned talvez tivesse um quê de bruxo, né? Então o Dr. Strange fica... depois Oi? Da parte lá da cena, né? Lá dentro do Sanctum, né? Que o Ned tá todo assim. O Ned é o cara que... vislumbrado, né? Com tudo que vê. É, porque assim, a gente ficaria desse jeito, cara. Meu, porra, eu tô aqui dentro do Sanctum Sanctório com o Doutor Estranho, tá? Aí ele começa a falar, não, mas minha avó falou que tal, não sei o quê. Aí minhas mãos formigam. Aí o Doutor Estranho com aquela rabugice dele devia procurar um médico. Pois é. E aí, na verdade, a avó tinha razão, né? A avó até aparece aí, né? Enfim. É, a avó até aparece. Ele saca como é que é o portal, ele tenta ver se abre o portal pra achar o Peter, mas ele acha um outro Peter, né? Que é o do Andrew Garfield primeiro. Gera uma cena engraçadíssima, né? Que é aquela história de vamos testar se ele é o Peter mesmo, mas o sentido de aranha parece que não funciona com pão, né? Então ele teve que se provar de outro jeito. E aí aparece depois o... outro Peter Parker, né, que é o Peter Parker do Tobey Maguire, ele aparece sem um uniforme, né, um tava com uniforme, o outro sem uniforme. Uniforme por baixo, né? Até então não tinha aparecido, né, por baixo, né. O Andrew Garfield quase não mudou, enfim, também faz pouco tempo que o filme saiu. Tobey Maguire tá mais magro do que tava lá no filme, não é só questão de velho, né, tá bem mais magro, né, bem diferente mesmo. Cara, Espetacular 1 faz 10 anos, não é tão pouco tempo assim não, porque o cara ficou no formal mesmo, viu? O Andrew tá com quase 40 anos, né? Ele comentou um dia desse aí. Mas o Tobey mudou bastante. Também o Tobey, vale ressaltar, né? Ele parou de atuar faz um bom tempo, né? E aí eu complemento pra fazer mais ódio pro pessoal, né? Graças a Deus, né? Mas uma coisa, o pessoal também já tava assim, um pouco sem noção, porque Tobey deve ter o quê? 40, 42, uma coisa assim. As fanarts dele do filme, parecia que ele tinha 60, 60 e pouco, queria que ele fosse o Old Man Peter. Eles começam a conversar, né, começam a sacar que eles estão em outro universo e entender a coisa. Parece que o Tobey Maguire já tava por dentro do que tava acontecendo, né, que ele fala assim, eu ouvi aí notícias, vi que sobre o seu Peter. O outro tava meio perdido, parece que tinha acabado de chegar, mas não, acho que eles chegaram naquela hora que o feitiço abriu mesmo, Doutor Estranho, né. Mas enfim, aí eles que ajudaram, deram um jeito de ajudar, tentar localizar o Peter, né? Dizendo que se ele for um Peter feito da gente, ele vai ter um lugar favorito pra ficar refletindo quando tá mal, alguma coisa desse tipo. E acho que tem a cena histórica de que ele, o Peter, diz assim, não, tem outras pessoas que querem falar com você. Quando ele olha pra cima, tá aquela coisa assim, meio na luz da lua, né? Você vê dois Homem-Aranhas pendurados, a galera já tá gritando, você já não tá conseguindo nem ouvir direito o que tá mais acontecendo, porque o cinema virou aquela balbúrdia. Então ele se aproxima e a gente tem um momento de interação dos Peter Parkers, que entende o contexto do plano do Peter, explica um pouco pro Peter que naquele momento todos eles passaram por isso, todos eles passaram por uma terapia de grupo de Homem-Aranha, né? É, uma terapia de grupo, boa, dona Van. Eles passaram por momentos que sofreram muitos, não, eles com a perda do tio Ben, ele com a perda da tia May, alguns deles perderam namoradas, enfim, pelo que mostra o do Tobey Maguire em Homem-Aranha 2, ele passou por um momento também de indecisão, né, de fraquejar, né, mas ele superou isso e parece estar um um Homem-Aranha, um Peter Parker mais de boa na lagoa. Não ia dizer que é um super-herói, pra lá. Ele parece estar mais calmo. Ele tá mais experiente e ele conseguiu fazer funcionar. Ele dá a entender que depois de muito tempo ele conseguiu fazer funcionar pra ele essa coisa de vida dupla, ele conseguiu conciliar tudo. E o Andrew, o Garfield tá na fase Dark Knight. Não, é porque a gente tem que lembrar do seguinte, pessoal, cronologia. Peter do Raimi, ele passou pelo Aranha Verso em 2018, aí ele já voltou com a Mary Jane e tudo mais, e aí por isso que ele conseguiu fazer funcionar, depois que ele conheceu o Miles no Aranha Verso. Peter do Raimi é o Peter B. Parker. Não, você tá inventando coisa que não existe. Vamos se centrar na história que foi o filme contou, Paulo. Pelo amor de Deus. Ok, mas voltando à história que o filme contou, eles contam que eles fizeram um retcon pra tentar consertar o Peter do Andrew, que realmente, assim, que muitas das críticas daquele filme é que ele superou fácil demais a morte da Gwen, porque simplesmente, aconteceu, deu um pulo de 6 meses e agora ele tá de boa. Aí mostra lá que ele tentou voltar, mas que ainda tava, assim, o trauma ainda estava lá, e pegando nele. Não, não consertou, assim, ele tava bem pra baixo mesmo, pô. As críticas que deram no... que o final do filme... Tem tanta crítica naquele filme, Paulo, sua crítica foi essa, eu tenho que esguelar. Não. A culpa tá sendo dos críticos. Coveiro. É as críticas que fizeram no filme, as críticas. São várias críticas, uma delas era essa. E tentaram fazer um final feliz forçado com um pulo muito grande que não tinha conexão com o que tinha acabado de acontecer. Uma das críticas foi essa. Aí eles fizeram esse conserto que foi. Não foi tão fácil assim, não foi tão simples assim. E ele ainda tá nesse processo. E en passant, eles aproveitaram também pra dar um fechamento pro Peter e a Mary Jane do Raimi. Porque também o final do Homem-Aranha 3 é quase depressivo ali, assim, e aberto. E, assim, o cara disse, a gente teve problemas, mas a gente conseguiu dar certo. Assim, pode acontecer. Exatamente. Depois de algum tempo, eles fizeram dar certo. É, assim, tipo, pronto, resolveu. Fechou aquela ponta solta, já pode, não precisa nem ter um Homem-Aranha 4, pra assim dizer. É, não precisa, mas eles queriam vazer, e, enfim, tem gente querendo vazer ainda, né? É, mas isso eu vou deixar pra discutir nas finais. Mas, assim, o que dá pra entender é que tem uma diferença de personalidade ali. É fruto também, a gente até discutido separado aqui no nosso chat, né? Que a ideia de construir o novo Homem-Aranha lá do Mark Webb começou meio que inspirado de fazer um Batman do Nolan versão Homem-Aranha, né? Era mais obscuro, o filme era mais dark, né? Todas as tomadas do filme, do primeiro. Tinha um potencial, mas que ficou esmerdalhado pra caramba em Espetacular Homem-Aranha 2. Que muita gente tem uma lembrança boa do filme por conta das cenas que são boas de feita. Mas o filme é triste do começo ao fim. Enfim, o Electro aí pra justificar, o que não lembra da construção da personalidade do Andy Verde filho, né? O Harry filho. Também jogado pra caramba. O filme mal tecido, mal elaborado pra caramba do começo ao fim. É, tem um podcast aí que participou, até o Paulo participou o pessoal do Aracnofan. E, assim, tava todo mundo meio emocionado pela situação lá e tal, mas eu fui uma das vozes mais... E olha que o filme foi bom de bilheteria. E eu reclamei, eu falei assim, cara, vocês estão gostando e tal, mas eu acho que o filme é ruim, até pra continuidade do personagem. E aí deu no que deu, né? O filme foi tão complicado que ao ponto de pararem a franquia no meio, quando potencialmente ia continuar, né? E aí tem aquele acordo do UCM que meteu o Tom Holland no meio e tirou o Andrew Garfield da jogada, né? Que deixou... Isso é coisa de bastidores aqui, pelo que é contado, né? Inclusive tem nos bastidores aqui do Tom Holland falando, né? Da volta do Andrew Garfield, né? Que fala que ele fez as pazes com o Homem-Aranha, que ele ficou entalado e magoado de ter sido escanteado por muito tempo, né? Mas enfim, parece que o filme foi bom pra todo mundo, né? O Tobey Maguire, que diz que ele era meio resiliente de voltar, ou se voltasse era só que fosse com o Sam Raimi. Parece que o Sam Raimi, que tá dirigindo Doutor Estranho, meteu o bedelho aí e ajudou a convencer o Tobey Maguire a voltar, né? O Andrew Garfield poderia estar meio pra baixo de voltar, ou não querendo voltar, mas topou. Dá pra ver nas poucas cenas que o Andrew Garfield tá muito feliz em voltar. É o bicho mais animado ali. E era o ator mais entusiasmado, talvez mais que o Tom Holland mesmo. O cara sempre foi. Então, na verdade, não foi só terapia pros Peter, pro Homem-Aranha. Foi uma sessão de terapia pros próprios atores mesmo, então, né? Ficarem em parte. É, exatamente. E aí a gente tem uma série de cenas de interação aí entre os Homem-Aranha, cheia de memes, cheia de brincadeira. A cena mais risível minha do filme inteiro foi aquela cena do Tobey Maguire contando pro Ned Leeds, né? Que você tinha um melhor amigo? Teve, tive. O que aconteceu? Aí ele virou um vilão e morreu nos meus braços. Que deixou o pobre do Ned completamente noiado, achando que era ele o melhor amigo da outra realidade. E que ele ia se voltar contra o Peter e talvez morrer nos braços do Peter. O que? Que destino macabro. É, exatamente. Né? O que nos quadrinhos também tem um paralelo, né? Então serviu pra fazer easter eggs dos dois lados. Serviu pra fazer um easter egg lá com o Harry Osborn do... Nossa, como é o nome daquele ator lá? O James Franco, né? James Franco, exato. E fez um paralelo também com o Duende Macabro, né? Apesar da gente ter dúvidas hoje em dia se realmente o Ned Leeds foi ou não foi o Duende Macabro, né? Depende do roteirista que assumiu depois. O pior é que na reviravolta completa, o Ned Leeds não era o Duende Macabro, mas tinha os poderes do Duende Macabro. Pois é, né? Enfim, cheio de memes, diz que teve... Eu nem percebi na hora, mas diz que teve um meme de um aranha apontando pro outro. Teve pergunta de sobre como um fabricava teia, se era necessidade disso, por aí vai. Teve piadinha, foi o fanservice do fanservice, né? Sim, a gente tava falando aí, mas realmente esse Homem-Aranha é uma sessão de terapia meio que geral e meio que pra ser um fecho até mesmo das outras duas, né, franquias, vamos dizer assim, né? Mas não fala em fecho não, que na verdade querem reabrir agora depois desse filme as duas franquias. Enfim, se vão reabrir ou não, aí não é comigo. Tô dizendo assim, ela dá uma conclusão pra coisa, porque bem ou mal o Homem-Aranha 3 foi um filme extremamente conturbado, complicadaço a forma como foi feita. O Homem-Aranha 2, o espetacular Homem-Aranha 2, também teve lá seus problemas. E aqui meio que assim, parece que foi aquela coisa, não, vamos reconciliar vamos reconciliar aqui todo mundo, né? E dá pra ver, né? O Andrew Garfield tá muito animado em voltar a vestir o uniforme, né? Muito mais até mesmo que o Tobey Maguire, né? Aí eu não sei porque se o Tobey Maguire parou de atuar por algum problema, enfim. Então não sei o que aconteceu. Não, é a capacidade mesmo, é isso mesmo. O limite dele de ator é aquele. Depois desse Biscuit, que é o cavalo foi mais elogiado que ele, aí pararam assim, não, chegou no meu ápice da carreira aqui. Tirando essa amargura de lado, a piada que eu vi é a mais realista quanto a isso. A Disney / Sony precisou chegar com um caminhão de dinheiro pro poker do Tobey Maguire pra convencer ele, mas pro Andrew só disseram assim, olha, vem por favor, talvez nem por favor tenha sido necessário. Não, falou vem, ele já tava, né, já tava com o uniforme. Correndo com o próprio uniforme. É, né. Andrew não tirou o uniforme em nenhum momento, né? É verdade. Essa a participação dele. E diga-se de passagem, foi aquele momento que a gente falou. A gente tem agora no cinema um momento que todo mundo bate palma, grita, assovia e tal, né? Aquela coisa, né? Desde vários filmes aí, né? Da Marvel Studios, né? E aqui não foi diferente. Como eu só vi uma vez, tem muita piada e meme que eu nem consegui pegar, né? Foi uma bagunça do caramba. Não, então, mas é como falaram, né? O filme é um espetáculo, evento coletivo, né? Tanto é que, assim, eu fui numa sessão, tava relativamente vazia. Mas uma sessão muito vazia, ou sei lá, com muito poucas pessoas, perde, né, um pouco desse momento, né? E não só nesse, mas quando apareceu o Demolidor, quando apareceu o Duende Verde, quando apareceu o Dr. Octopus, quando apareceu o Electro, enfim. Essa, vamos dizer assim, essa sensação, né? Que é uma coisa que a gente já tem visto aí, em Ultimato, foi levado ao a enésima potência, né? Cara, eu acho que tem uma cena do Andrew mais na frente que foi nível Capitão América com um martelo, viu? Pro pessoal gritar. Não, foi mesmo. E merecido até, de certa forma. E assim, de certa forma, a CG tá vendo essa franquia há 20 anos, né? Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha é de 2002, 2001, 2002... É 2002. Então, cara, a gente estamos chegando a 20 anos dessa franquia. Homem-Aranha foi um filme que tem todos os seus problemas, tem vários problemas, mas foi um negócio assim que ajudou a desbravar esse gênero, vamos dizer assim, de super-heróis, né? Não se pensava em multiverso, não se pensava e tal, mas de certa forma é ali, cara, Por isso que eu falo, é um fecho, cara, pra duas franquias que, de certa forma, desandaram, né, em razão aí de problemas de produção, problemas de bastidores, né, por exemplo, Homem-Aranha 3 é um exemplo clássico, claro, disso, né, com as interferências, o Sam Raimi não queria alguns vilões, e aí acabou ficando aquele filme meio, sabe, pra fechar uma trilogia é muito fraco. E a franquia do Andrew Garfield não teve, né, uma trilogia, não teve um fecho de trilogia, né? Nem trilogia teve, né? Foi botado pra fora antes. Então, e foi aquela coisa que você falou, meu. Eles tiraram ele, veio esse acordo com a Disney e com a Marvel Studios e meio que queriam zerar e não ter coisa. Então meio que aqui fecha e pros fãs, cara, é aquela coisa. É fanservice, mas ficou muito bom a interação, as diferenças, cada um falando dos poderes, das teias, daquelas coisinhas que tem em cada filme, é essa questão do melhor amigo que vira o maior inimigo, que deixa o Ned completamente, até fala, Peter, eu prometo que eu não vou fazer. E também assim, cara, é um fecho ali pra essas duas franquias também. É uma terapia de grupo e tal. E também, assim, de certa forma, abarca também os vilões nessa. Os vilões acabavam tendo um destino, né, nos filmes, né, extremamente trágicos, né? Não tinha uma saída, né? Aqui não, aqui, sabe? Apesar de não ter, vamos dizer assim, não era a intenção do personagem que o Norman Osborn acabasse morto, que o Dr. Octopus acabasse morto, enfim, que o Electro acabasse morto, mas sempre acabava caminhando por uma situação dessa, seja porque queria dar um fecho pro personagem. Esse era o mal dos filmes de super-heróis, né? Acho que foi uma coisa que o Batman foi colocando, de que, como é cinema não vai dar pra ter muitas histórias pro futuro, né? Essa coisa de imaginar coisas além de uma trilogia veio com a Marvel. Então eles, tipo assim, esse vilão não vai voltar. Então o certo mesmo é dar um fim definitivo pra ele. Morra, né? Eu acho que o primeiro que não morreu fora da Marvel Studios foi o Lagarto, né? Sim. Porque ele não morreu, ele foi preso, foi regenerado, né? Enfim. O Homem-Areia. Então, o Homem-Areia tá naquela, né? Que algumas pessoas, e pro bem desse filme, achando que ele vai morrer, né? Supostamente, né? Ele morreu, mas se você considerar a cena deletada, não morreu, né? Mesmo a MCU, ele demorou um tempo pra coisa isso. Porque se for lembrar do fase 1, eu acho que o único que não morre foi o Loki, porque precisava pros Vingadores. Aí depois ele fez sucesso demais pra matarem. Até o Caveira Vermelha. Até no Loki, ele supostamente morreu, né? Ele se jogou pra imensidão lá, mas a gente sabe que não morreu. É, ou seja, assim, nesse começo eles ainda faziam isso. Só com de apanhar e receber feedback, melhorar, que eles foram acertando os vilões e melhorando eles e parando de matar. Por exemplo, no Longe de Casa, eu assisti, olhei assim, vai morrer. Caralho, não morreu, que coisa. É, pois é. E foi ótimo pra isso, né? Enfim, pro futuro a longo prazo não vai ser tanto, né? Mas enfim. Não, mas você sai da fórmula, né? Ele não morreu, mas vai estar em Morbius, que é muito pior. Pô, outro tipo de morte, né? Outro tipo de morte. Essa acho que foi uma das partes que mais teve fanservice, né? Que foi essa interação entre eles no laboratório, então aí comentando sobre poder e tudo mais. Mas eu acho que é isso, eu concordo com Foi um desfecho aí pra quase 20 anos de história do Homem-Aranha no cinema. Eles conseguiram trazer os caras de volta, fizeram aí uma terapia em grupo pros personagens, que também foi uma terapia para os atores que estavam, né, como o próprio Andrew Garfield, ficou chateado de ter sido retirado, né, o projeto dele foi cancelado, enfim, a franquia dele, né, foi cancelada, e ele tava chateado com isso. É o Tobey Maguire, que não tava mais atuando e topou voltar aí pra participar. Eu acho que foi um desfecho. E eu achei legal, porque na época, o Homem-Aranha, o primeiro filme do Homem-Aranha, lá em 2002, junto com o X-Men, que saiu um ano antes, né, o primeiro X-Men, pra mim, na época, eram os dois filmes mais legais que tinham, assim, de super-herói, né? Eu acho que foram as duas melhores adaptações até então. O X-Men primeiro, porque... Assim, opinião minha daquela época, tá? É. A gente tinha Blade, eu eu considerei Blade à frente deles, 98 Blade, enfim, tava realmente na frente. Sim, foi um pouco. Já X-Men eu achei que, na verdade, sempre tive uma birra grande com X-Men, e apesar de eu estar tirando muita onda aqui com o Tobey Maguire, e a diferença dos filmes são coisa de 1-2 anos, como filme de super-herói, o Homem-Aranha do Raimi, e o primeiro e o segundo, são muito à frente do que era o X-Men, entendeu? Então, assim, convenhamos, assim, eu tô zoando aqui por causa do ator, porque não tô mentindo também, né? Mas, enfim, podia ter sido outro, mas o filme vai além do ator. A história e a construção do Homem-Aranha naquele filme é muito boa, é muito redonda, entendeu? Tem os seus errinhos e seus probleminhas, tem ao longo da história, tá? Mas isso tudo, para se 2 anos depois, se conserta com o Homem-Aranha 2, que é um dos melhores que tem até hoje, com o Dr. Octopus, né? E aquele filme é muito bom. Eu concordo. E você falou do Blade alguns anos antes? Com certeza, também é uma adaptação legal. Gosto também dos filmes do Blade. Não conheço muito do personagem nas HQs, mas o Blade, ele não teve o apelo popular como é um personagem como o Homem-Aranha ou como o Zack. Cara, ele teve mais que isso. Ele ganhou o povo sem ter apoio nenhum antes. Ele criou sua legião de fãs. Exatamente, sim. Ele foi um filme bom. Não, exatamente, ele foi um filme bom, ele teve, o público gostou, mas é diferente de você falar de um Homem-Aranha que todo mundo já conhece de desenho, né, de desenho animado, de vários desenhos animados, e é uma coisa que, às vezes a criança nem viu muita coisa, mas ela sabe quem é o Homem-Aranha, assim como outros personagens. Cara, mas ele é mais popular. Não sei, mas é a mesma coisa que o Covey tá falando. A diferença é que, por exemplo, a gente tem certeza que o Tom Holland, quando criança, ele deve ter assistido no mínimo o filme do Andrew, talvez o do Tobey também, assim. Provavelmente. Tipo, é o sonho de criança dele. Mas a gente também tem que lembrar que, tipo, o Mahershala Ali, ele não era criança em 98, mas muito provavelmente, se não fosse o filme do Wesley Snipes, ele nunca ia ligar pro Kevin Feige dizendo: eu vou ser o Blade e eu que mando. Sim. Exatamente, né? O meu comentário era realmente, sim, mais uma coisa pessoal, o que foi da época, né? Eu sempre fui mais fã, sempre fui fã e leitor de Marvel, e até então, os grandes filmes de super-herói era tudo DC. Filmes de grande sucesso, com personagem super popular e tudo mais. Né? A gente não pode negar que Superman, Batman, Mulher Maravilha são personagens que as pessoas conhecem desde criança. Então, os filmes do Batman e filmes do Superman sempre foram mais populares. Então, quando a gente teve no cinema um filme de X-Men, eu fiquei muito feliz. Era o sonho realizado, era o que eu queria ver. O filme pode ser ruim, tem lá seus problemas, enfim. Nossa, você se contentava muito, eu fiquei com ódio, que era tudo que eu não queria ver naquele filme, eu vi. Ah, cara, apesar dos problemas... Eu como leitor de X-Men, do desenho animado até em si, eu tive uma raiva tão grande daquele filme. O que eu quero dizer é que, assim, é 2 anos depois, muito. Apesar dos problemas, eram os personagens que eu gostava e estavam no cinema, então pra mim tava valendo. E aí na sequência, então. Vera, mas uma coisa tu tem que admitir: a gente pode odiar esses filmes, mas o Hugh Jackman, o Patrick Stewart e o Ian McKellen foram excelentes nos papéis. Sim, tá, com mas é isso que eu te falo, assim, eu sei separar bastante as coisas, tipo assim, os atores podem estar muito bons e a construção do filme do começo ao fim ser uma porcaria. Ao mesmo tempo, eu tô defendendo bastante os dois primeiros Homem-Aranha, talvez até o terceiro, porque, querendo ou não, numa certa perspectiva, o filme pode ter sido ruim pra o Peter Parker, né, pra construção do Peter Parker, mas se você ver a construção dos três, a gente até discutiu isso no podcast que tá aí nessa lista do Inominata. Na perspectiva do Duende Verde, do Harry Osborn, é uma trilogia excelente pra construção do Harry Osborn. Então, mesmo eu tendo problema com os atores, aí é o inverso, com os atores, o jeito que o filme é montado do Sam Raimi, eu acho eles são bons filmes, entendeu? Como eu falei, meu problema é se, tipo, se tivesse colocado pra ser melhor ainda, modificaria os dois atores principais. Tiraria o Tobey Maguire e tiraria a Mary Jane lá, ai meu Deus. Aqui Estendante, exatamente. Dizem que até o James Franco tava competindo pro papel, né? Antes fosse, né? Bom, mas vamos continuar aí. Deixa essa história de falar dos filmes antigos pra lá. Apesar de estar com os Homens-Aranhas aí deles aí. Vamos falar, damos a cena final aí. Paulo, a gente já falou também de vários memes aí, mas tem vários elementos aí colocados nessa cena final que eles colocam como cenário uma Estátua da Liberdade modificada que vai ganhar o escudo do Capitão América. Pois é, aí o Tom Holland levou eles pra lá porque ele assim: eles estão corrompendo a memória do Senhor Stark, vamos destruir esse escudo. Meu Deus do céu. A imaginação do Paulo é muito longe. Quer dizer que no lugar de tudo deveria ter uma máscara do Homem de Ferro lá, então? É, parte de tudo que foi destruído, né? Era pra ser um repulsor. Ele disse assim: era pra ser um repulsor, não um escudo. Quem correu foi ele. Quanto só segurou um martelo? Qualquer um pode fazer isso. Meu Deus. Então, eles construíram as curas pra cada um, né? A ideia era não seguir o plano do Doutor Estranho de só despachar eles. Era despachar eles curados, né? Cada um fez a sua cura, por isso tava aquela cena do laboratório que demorou, né? O Paulo até comentou comigo, assim, que ele gostou muito de que não só foi na cena final, teve muita interação entre os personagens, né? E isso aí é porque eu fui com medo de que ia ser, tipo, sei lá, não sei se o Coveiro chegou a perceber. Aí, naquela cena lá no Rise of Skywalker, veio a galera do Rebels, veio a galera do Clone Wars, um monte de navezinhas que você tinha que pausar pra poder ver. Eu pensei que ia ser uma coisa assim. Só ia ver os três Homens-Aranhas, iam vir mascarados, aí ia ter, sei lá, tipo, 10 segundos de cena com os atores reais, só. Você imaginou que abriu o portal, eles iam dar porrada e sumir pelo outro portal, né? Cara, eu achei, cara, eu pensei que ia ser a mesma coisa. Eu cresci assistindo o crossover de Power Rangers. Eles fazem isso o tempo todo. Não dá os atores. Não, mas eu acho que a ideia não era essa, tipo assim, pô, chamou os atores já, a não ser que um deles dissesse, não, só quero dar a voz. Que deu a entender que alguns atores dos vilões ali só quiserem prestar a voz mesmo, né? A questão é que foi muito bom, porque, cara, a melhor parte desse filme foi justamente que eles respeitaram os três. E muito do que a galera tá falando hoje em dia é que, tipo, a galera da produção desse filme merece o Prêmio Nobel da Paz, que eles conseguiram três fandoms que se odiavam fazer as pazes. Exatamente, né? Todo mundo bem feliz aí. Todo mundo feliz e a galera que é fã do Tobey, do Tom, elogiando o Andrew. Você é foda mesmo, você é espetacular. E o outro lá, esse cara aqui é legal mesmo, ele sabe. Só o Coveiro ainda odeia o cara, mas, ó, tá vendo? Até ele tá elogiando. Eu não odeio, eu tô dizendo apenas que ele não atua bem, nunca atuou. Cara, e ele mesmo reconheceu isso e se aposentou. Seu erro é assistir legendado. Assista dublado. Ah, tem realmente, o Paulo falou aí. Eu fui ver uma cena dublada que os meninos viram, porque aquela voz sem vida do Tobey Maguire atuando, você fala assim, pô, o cara, às vezes parece que não tá atuando, né? O Cigano Igor total ali. Aí você vê o Manolo Reis falando no lugar, parece que ele é o ator do caralho. Então talvez tenha essa nostalgia da galera aqui do Brasil, que ouve a voz de Manolo Reis dando a voz do Maguire e fala assim, pô, aquela voz tão alegrezinha, tão empolgante, cantante assim, é tipo, ah, você é espetacular, cara. Não fica pra baixo não, não sei o que, sei lá. Pô, dá outra dinâmica à cena, né? Que o Maguire praticamente fala pra dentro, né, nessa cena. Ele fala quase que engolindo a frase pra dentro, assim. É, só agora, fazendo um adendo aqui na dublagem, eles chamaram todos os dubladores que não estão aposentados ou não morreram. Felizmente, o dublador do Octopus teve que ser o do PC4, porque o antigo, ele aposentou já faz mais de 10 anos, se aposentou em 2011. E um outro que é porque ele não tinha... Ele foi aposentado forçado pela pandemia, porque ele tinha que ter um estúdio em casa e ele não tinha como ter um estúdio em casa. Acho que foi o do Jameson, salvo engano. Então, esses dois chamaram todo mundo. Então, se... Quem, sei lá... Quem cresceu assistindo na TV aberta ou só assistiu dublado, e reconhecer também os personagens. Eu não tenho dúvida de que, às vezes, a dublagem salva o filme. Isso, com certeza. E eu não sei se salvou o filme, porque o filme ainda é bom de qualquer jeito, mas enfim. Mas pode ter salvado muitas cenas aí que vocês acharam do caralho, entendeu? Mas, assim, teve realmente essa cena do espetacular, de um motivando o outro. Teve aquela cena esquisita dos dois reclamando da coluna, e um abraça o outro por trás pra... instalar a coluna. Era muito engraçada, cara. Tem várias cenas assim, pequenas, que você fala assim, pô, essas cenas podem ter sido no improviso, assim, porque ficou divertido. Ou sei lá o que era, pra ser só fanservice mesmo. Eu acho que é mais fanservice. Mas também teve cenas emocionantes, né? Tem a cena do Tobey Maguire lá no filme 2, quando ele perde os poderes, ele cai do prédio e ele sai reclamando das costas, de dor nas costas, pode ser uma consequência daquilo. Dali pra frente, ele sempre teve dor nas costas. É, enfim. É porque o ator realmente teve problema nas costas por causa do Seabiscuit e ele caiu do cavalo. Ah, é? Tem isso. Tem isso também. Então, é o personagem, mas o ator realmente é a piada dentro da piada, dentro da referência. Não, o filme é todo construído nisso, né? E além das brincadeiras e coisa, tem aquela cena mais emocionante de todas, que, claro, a cena é aquela coisa que eu falo, esse filme depende muito dos outros, senão não vai ter um impacto de muita coisa. E a cena da quase morte da MJ aqui, né? Não, que o Peter vai resgatar ela, fica todo mundo tenso. De repente, o duende arrasta o Tom Holland pra longe. E aí, quem vai buscar ela é o Andrew Garfield. Cara, todo mundo passou mal naquele filme. É sensacional. E é a cena, a melhor cena que tem no espetacular Homem-Aranha 2 ali. A cena que se salva e que, como eu falei, né, faz todo mundo ter um pouco de memória afetiva pra aquele segundo filme dele. Né, que é difícil você ter algum tipo de lembrança boa daquele filme. Mas a construção da cena ali é quase que uma redenção pra ele, né? É quase... Nossa, ele chora mais que todo mundo. Se você tá bem, e ele chora. E eu tenho certeza que o Andrew Garfield tá chorando ali. Verdade, cara. Mesmo, porque ali é meio quase que ali a redenção ali, cara, dele e tal. Não dá pra gente saber quando é que o Andrew Garfield foi puxado, né, pro coisa. Mas aí esse gap que todo mundo reclama aí dos 6 meses pode ter sido isso. Foi durante essa terapia aí multiversal. Considerar também isso aí. Né? Poderia, né? Né? Então, assim, cara, e a cena assim, cara, todo mundo para assim e meio que fica assim, pô, vai ficar, vai ser ele que vai salvar, né, a MJ. E bem que convenhamos, a gente é tão manjado dessa porra, que a gente viu essa cena no trailer, e o que é que a gente discutiu no nosso chat? É. Cara, fizeram memes e memes na internet. É, a piada que estavam fazendo é que depois que saiu no trailer, que a MJ ia cair, aí o Andrew, deixa comigo! Aí ele solta a teia, ela morre, aí o Tom, porra, Andrew! E o Tobey. Isso não. E quem disse que isso é problema meu? Pois é, né? Teve essas piadinhas. Mas assim, você vê que a gente só de ver o trailer, a gente é tão manjado nos roteiros da... E como faz a coisa hoje em dia, a gente já é capaz de sacar o que vai ter no filme. O que perde um pouco, né? Porque a gente acaba até vendo alguns movimentos, mas eu até achei legal. Tipo assim, olha, a gente dava pra fazer um roteiro de filme da Marvel também, hein? Mas não deixou de ser uma cena boa, cara, né? Mas eu agradeço muito ter deixado o Andrew nessa cena. Porque eu realmente eu tava com medo de ser aquela cena em que ela cai, aí o Tom vai lá, o Tom salva, aí o Andrew... Sim, ele é o melhor de todos os Homem-Aranhas, eu sou um merda. Eu também ia ser horrível se fosse isso. Só a Disney é o melhor de todos. Não, e ele já tava se sentindo assim, né? Quando eles estavam discutindo. Exatamente. Ele ia se matar, né? Se fosse como o Paulo fez, tava depois eles viravam a curva na Estrada da Liberdade, tinha um Homem-Aranha enforcado ali, né? Se matou. Ele já tava se achando o pior, porque um enfrentou um alienígena, o outro enfrentou o alienígena no espaço. Eu enfrentei um cara vestido de rinoceronte. Ele já tava se sentindo um bosta ali, né? Então foi uma redenção. Vale ressaltar, né? Os universos dos dois, ninguém conhece os Vingadores. Tanto que ele assim, legal você dos Vingadores, que é isso, uma banda, né? Tal. E não, pô, os maiores heróis da Terra, e eles tipo assim, quê? Como, né? Tem outros heróis. Agora, isso é um grande erro, sabia? E não teve esse reconhecimento, é que no Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, supostamente existe um Doutor Estranho naquele universo. Porque na hora que o Jameson vai querer nomear o Doutor Octopus, começa a falar um monte de nomes, aí ele... Doutor Estranho, aí alguém fala, já foi pego. Tipo, alguém já tá usando. O nome já tá usando, eu lembro disso. Exatamente, e aí que tá, deveria ter um Doutor Estranho no universo do Tobey Maguire. Mas não tem Vingadores, tem Doutor Estranho, mas não tem Vingadores. E vai que o Doutor Estranho lá do Raimi Verso é realmente só um animador infantil. Nossa, que horror. Nossa. Porque tem alguém que fala lá, acho que bom, foi até o Octopus, ele fala, ah, chamaram esse animador infantil aí. Aí o cara, quando o Doutor Estranho faz lá a magia de verdade, caralho, tu é foda mesmo. Foi muitas festas infantis pra aprender isso. Pois é, teve essa piada também, né? E vale ressaltar, né? Tem essa piada do animador infantil no com o próprio Benedict Cumberbatch, né? Acho que num sketch que ele fez com aquele Jimmy Kimmel, eu acho. Foi o Kimmel ou não? Foi o outro. Tem. Eu acho que é o Kimmel mesmo. É o Kimmel mesmo. Fez uma sketchinha dele de ir numa festa de criança. Mas enfim, voltamos agora pra falar sobre o Doutor Estranho. Finalmente o Doutor Estranho volta, né? O Ned consegue livrar ele. É o momento que o Doutor Estranho fala assim, peraí, você tá mexendo nesse anel sozinho? Tô, né? Então tem um lance meio mágico ali, né, realmente, no Ned, né? E acho que a capa até se engraça por ele, que é nesse momento da queda da Mary Jane, que todo mundo se preocupa de salvar a Mary Jane. Quem é que vai salvar o Ned? Não, quem salva o Ned é a capa, né? Pega ele e leva ele pra baixo. capa, cara. Não, engraçado demais, cara. A capa é um personagem à parte, né? Enfim, o Doutor Estranho volta pra tentar consertar a cagada que tá ficando, porque quando eles vão pegar lá o objeto, o Duende Verde devolve o objeto, só que com uma bomba explode, o feitiço enlouquece todo pra sair um monte de personagem pro universo deles de novo. Aí são personagens de talvez Homem-Aranhas que a gente nunca viu os filmes, né? Que aparecem silhuetas do Kraven, silhueta da Gata Negra, silhueta de um Rhino, silhueta de... Enfim, parece que foram 6 silhuetas que falaram por aí que tinha. Eu não vou ser incapaz de... É só quando chegar no filme. É, isso aí eu só quando for assistir de novo em casa pausando, porque eu devo admitir que eu sou lesado, que quando eu vi um cara com a lança, eu... O que tu vai rasgar? Já não sabe que o Peter é o Homem-Aranha. Nossa... O Paulo. O Paulo fica treinando essa imaginação dele, aí quando vai ver o filme, já vai colocando informações que é muito além, né? Eu não consegui associar com nada ali, né? Mas... É sério? Vocês não viram? Eu ouvi pelo menos... Mas na hora, cara, tava, sei lá, o cinema, tava com confusão lá, falei, ó, quando tiver disponível em streaming e tal, eu revejo melhor essa... Mas vocês viram que tinha as silhuetas. Sim, mas eu não consegui parar pra falar, pô, não, é o Kraven, é a Gata Negra, enfim, não consegui fazer essa associação. Não, é muito rápido no cinema pra conseguir ver isso, né? E olha que vocês veem dublado, hein? Vocês ainda tem que... Eu tenho que ver a legenda e ainda prestar atenção nisso aí, mas enfim. Não, eu vi legendado. Enfim, o Dr. Strange tenta segurar a magia lá. Né? Na verdade, antes disso, tem a briga do Duende, né? Só pra colocar na cronologia, né? É outra briga pesada, né, com o Duende. Tem outra briga pesada do Duende lá embaixo com o Peter e o Duende verde do William Dafoe, no escudo que tá boiando agora dentro da água. O Peter começa a espancar violentamente, e aí entra o Tobey Maguire. Ele quase executa com o planador. Pra impedir que ele bata de vez, ele leva uma facada pelas costas. Enfim, os Homens-Aranha ficam naquela de, vamos curar apenas ele, tá voltando ao normal, enfim. Resolve todas as brigas, eles curam todos os vilões, né? O Largato vira o que ele era, né? O Dr. Kurt Connors. O Electro é quem impede o Electro de matar ali, até o Dr. Octopus, que ele volta e coloca lá o... Ele dá o troco, né? O Electro chutou ele fora e agora ele tirou os poderes do Electro, né? Uhum. O Homem-Areia também, ele volta normal. Cura todo mundo. Só destacar na cena do Octopus, ele falando, né, o poder de um sol na palma da mão, né, que era aquilo que ele queria lá no filme dele, né, e aqui o Stark, ele meio que conseguiu. Exatamente, né? É curioso, né? Uma caverna com lixo. Caverna com lixo, né? Aí, só uma coisa aí também, o Peter Andrew, ele conseguiu resolver o problema do Electro fazendo o que ele não fez no filme anterior também, conversando com o cara. Simplesmente, fazendo o que ela aprendeu com o Toby, sessão de psicólogo. Cara, você não é um merda. Vamos fazer o seguinte, quando a gente voltar pro nosso universo, tu vai se olhar no espelho, tu vai ser o fodão do rolê agora. Outro detalhe dessa cena, né, que é também ele falando, né, o Jamie fala, pô, você é do Queens, eu queria ser como você, por ser do Queens, ajuda. Eu achei até que você era negro e tal. Aí ele solta, né? E algum lugar do multiverso tem um Homem-Aranha negro, né? Só que não é do Queens, né? Do Brooklyn. É do Brooklyn, já inverte. Aí acho que eu não sei nessa hora de vocês. A minha, o pessoal gritou: Ô, Miles! Também rolou a mesma coisa. Voltando aqui ao feitiço Doutor Estranho, o Peter vai lá e dá uma dica de como poderia consertar tudo, né? Porque o lance do feitiço do Doutor Estranho, que ficou bagunçado pra caramba, é que agora todo mundo que conhecia realmente a identidade do Homem-Aranha tá pulando pra esse universo, né? Tipo assim, aquela bagunça que o Peter falou lá, que se intrometeu no feitiço e bagunçou tudo. Aí, o Peter falou assim, você não pode, não tem como consertar esse feitiço. Então, se não tem como desassociar o feitiço de relacionar o Peter Parker com o Homem-Aranha, aí o Peter colocou, tipo, uma coisa reescrita antes, né? Sugeriu ao Doutor Estranho pra fazer isso, na verdade, né? E se ninguém lembrasse quem é o Peter Parker, né? Então é uma condição assim, digamos assim, na frase, né, do feitiço, que antecede e resolveria o problema de associar o Peter com o Homem-Aranha. Tudo bem, o Peter com o Homem-Aranha, mas se ninguém lembrar quem é o Peter, todo mundo só vai saber quem é o Homem-Aranha. Aí o Doutor Estranho achou muito complicado isso, mas que o Peter aceitasse era um grande sacrifício. Ele aceitou. Aí é que eu não sei, né, porque... E como é que fica essa extensão desse feitiço? Que o feitiço original do Doutor Estranho conseguiu se reverberar pra todo o multiverso, né? Será que também todo mundo do outro multiverso também vai esquecer que é o Peter? Eu acho que não. Quero crer que é só dentro dessa realidade aqui, né? Só pra impedir os viajantes. É, acho que era só pra esquecer esse Peter desse universo. Enfim, aí tem um momento de despedida pra caramba, né? Porque aí é o feitiço do esquecimento. Eles se despedem, todos os vilões são transportados lá pra suas realidades. Tem aquele abraço que todo mundo se chorou pra caramba, dos abraços dos três Homem-Aranhas, que é uma coisa que reverbera além, né? Faz uma metalinguagem, digamos assim, de dizer que não é só os três Homem-Aranhas se aceitando. É praticamente três gerações de Homem-Aranha que se abraçaram e dá aquela coisa que o Paulo falou, né? Tipo, fãs, aceitem, nós todos os três somos importantes, todos os três somos Homem-Aranhas, né? Enfim, tem a despedida também com a Mary Jane, né? Desculpa, Mary Jane não. MJ, né? Com a Michelle Jones e também com o Ned, né? Que eles agora vão realmente não só esquecer que o Peter é o Homem-Aranha, vão esquecer quem é o Peter. E aí que tem uma grande confusão pro que vai acontecer daqui pra frente, né? A gente vai discutir agora, que tem que discutir isso agora. A gente viu aquele momento que o Peter até pensa em se reapresentar lá pra MJ e pro Ned, lá no café. Os dois conseguiram finalmente passar lá pro MIT, né? Ganharam seu diploma, o Peter não, porque ninguém lembra quem é ele. Então, quem é essa inscrição aqui? Rasga a inscrição, né? Não existe isso, né? Não é que rasgou a inscrição, né? A sequência era o seguinte, ele foi negado, ele foi lá, bateu papo com a mulher falou, olha, eu vou resolver o problema dos seus amigos e o seu. Só que é aquela coisa, ela esqueceu quem é ele, então ela só resolveu. Sim, esqueceu dele, né? Opa, só resolvi dos amigos, mas quem é que pediu isso mesmo? Não sei, não lembro, né? Cara, ela só lembra de tentáculos tentando matar ela, isso é o suficiente. Pois é, a coitada só lembra que tava no meio lá da rodovia lá, e um cara louco começou a atacar ela, e o Homem-Aranha foi salvar. Agora, o que o Homem-Aranha tava fazendo lá mesmo? Não sei, eu me lembro de ter falado com ele. Não, peraí, esqueci também. Cara, que negócio, cara. Alguém salvou ela do Casa Grande. Ai, ai, ai. Agora falando sério. Era pra ter, assim, qualquer lógica normal era pra ter sido o efeito oposto. Porque tu pensa, cara, só ficou um minuto falando com ela, já veio um maluco querendo destruir a ponte, vindo especificamente caçar ele e quase matar ela. Agora imagina esse cara estudando naquela faculdade por 5 anos, a quantidade de ataques de vilões que poderiam acontecer. Sim, é. Não, pois ele não sabe se ele vai tentar fazer vestibular pra lá, né, que ele tá agora... Eu sei, o que eu tô querendo dizer é que assim... No mundo real, ela ia dizer, isso ia ser mais argumentos ainda pra ela não aceitar esse cara na faculdade, porque era um risco à vida dos outros. Eu acho que ela até mentiu pra ele naquele dia, disse, não pode deixar que eu vou falar, você é um herói. Aí ela por dentro falou assim, porra nenhuma, eu vou querer esse cara longe de mim. Não, mas enfim, quero que eu falar mais do esquecimento, né? A gente sabe que teve a repercussão lá, que a MJ e o Ned não vão mais conhecer ele. Ele não quis se apresentar de novo, porque em determinado momento ele olha pra cicatriz lá, com um band-aid lá na testa dela e fala assim, ah, o que foi isso? Ela, não sei, mas já não tá doendo mais. E aí ele fica meio grilado assim, sabe, da coisa, não vou envolver mais eles não. Ele já tava com boa parte das coisas dele perdida, né, então desistiu. Só que esse feitiço de esquecimento que eu falei, vai ter repercussões muito grandes, inclusive difíceis de explicar. Mas, como a gente discutiu aqui no nosso chat antes do podcast, né, vai ter que dar uma de Joey coisada, a gente vai ter que engolir seco e dizer, é magia, não precisa de explicação. Porque você pode esquecer várias, tudo bem, as pessoas não lembrar e tal. Mas o grande problemão aí, né? E o livro do Flash, Flashpoint? Porque é um feitiço de esquecimento, não um feitiço de alteração da realidade. Primeiro, você vai chegar pro autor do livro, Flash, e o Peter Parker, quem? Sim, e toda hora ele vai ler o livro e esquecer. Que eu botei não, não é que ele vai esquecer, ele não vai ter aquela associação, entendeu? Ele não vai ter, mas é um livro que ele escreveu, todo baseado... Não, mas, Coveiro, você vive hoje numa era de que então não vale nada. Cara, é o Flash, cara. Não, mas peraí. Vocês estão querendo agora contornar, adorar a pílula aqui numa coisa que é um fato. Então, existe um livro que foi criado, que existe palavras escritas e que supostamente não pode alterar a realidade, tá? De uma pessoa que vendeu esse livro pra caramba, dizendo que conviveu no colégio com um cara que era o melhor amigo do cara por muito tempo e de repente se associou que esse cara era o Homem-Aranha. e que era o Peter, esse Homem-Aranha era o Peter Parker. As palavras não podem ser apagadas, certo? Tudo bem, vocês vão dizer que toda hora que ele leu o livro dá uma confusão mental e ele diz assim, não sei. Não, Romero. Cai babando no chão. Isso é um furo do tamanho de um queijo suíço gigante. Esse livro, até o juiz disse receber o nome de Flashpoint, que ele vai ser uma facada que os fãs vão ter que engolir e vão ter que aceitar que é isso mesmo, foda-se, o que importa é que teve um monte de fanservice, mas que é um negócio que vai repercutir. Fora isso... O Morinei foi a mesma coisa. O que mais tem na Marvel é... Mas você quer dar um exemplo de coisa como One More Day, que é uma história de questionável? Essa história é uma praticamente uma adaptação de One More Day. O final é a mesma coisa. E manteve os mesmos erros. É o mesmo erro. Daqui a 10 anos vai vir uma trilogia e vai dizer que teve um pacto capeta e quis fazer isso e pronto. Eu entendo todos os benefícios do filme. Mas uma coisa que vocês podem dourar pelo que for. Existe esse erro não, né? Esse elefante branco na sala que vai continuar inexplicável. E talvez eu até me engane. Talvez alguém até explique isso mais pra frente. O que é que foi feito sobre esse livro ou como é que as pessoas reagem nesse livro. Pode ser que se explique, entendeu? Mas fora isso, tem as 1001 gravações do Jameson, que hoje na internet as coisas ficam, não é uma coisa feita televisão, mas aí que tá. Passa na televisão e ela não continua, as coisas na internet ficam gravadas. Podem falar que ele inventou, mas podem falar que ele inventou a história toda e escreveu o livro pra ficar famoso. Não importa que ele inventou, Dona Van. A coisa tá escrita e a magia era para as pessoas esquecerem que era o Peter. Em algum momento, o Flash vai dizer quem era Peter. Ou dizer, por que eu escrevi o que era Peter? E ele não vai conseguir lembrar. Então, ou ele vai pro manicômio, entendeu? E dizer, olha... O Coveiro, que eu não sei como é que... Por que eu escrevi... O que vai acontecer é o seguinte, o livro vai cair no esquecimento, as imagens vão cair no esquecimento. Mas, cara, tudo isso pode cair no esquecimento. Mas eles existem fisicamente, é isso que eu quero dizer. Vai engolir essa história porque tem que engolir, mas isso não é. Então, agora, meu ponto de vista é o seguinte: hoje você vive já numa era de informação em que já coisa. O próprio filme já retrata isso lá no começo, quando você tem dois grupos brigando para saber se o mistério estava certo ou não, certo? Então a gente já tem esse contexto. O livro, também não sei se o livro vendeu o que vendeu também. Pode ter sido, sei lá, pode ser que o Flash deu para meia dúzia de pessoas e o livro foi parar na gaveta dessa galera também. E aí é aquela coisa, uma sucessão de fatos, um negócio assim, você não consegue mais, você nem vai procurar esses vídeos, você não vai procurar esse livro porque simplesmente não tem o fator que faz a ligação, que é o Peter Parker, certo? O que vai acabar sendo é o seguinte, tem todos os registros, tem. O cara vai olhar e falar Peter Parker, deve ser um cara lá da época do colégio, não lembro quem é esse idiota. Vai ficar assim, certo? Tudo isso que você tá falando, eu sei o que vai acontecer, mas eu dizendo que existe esse elefante branco na sala, e o principal elefante branco na sala é realmente mais do que as filmagens eu concordo com você, que as pessoas vão lá pela internet, podem ignorar isso aí por aí vai. No próprio quadrinho, eu tenho uma meia explicação pra isso, que o Paulo até comentou, e de que as pessoas, quando vão tentar ver a lógica de tentar lembrar do momento da revelação do Peter ou qualquer coisa desse tipo, elas criam uma confusão mental tão maluca que elas passam a desistir, ignorar. Isso aí eu lembro que realmente eu não sei se foi o Peter David que fez isso, ou seja... O Slott. Não, eu acho que era o Dan Slott já na época, não. Era antes do Dan Slott. Não, o Dan Slott já tava fazendo algumas coisas. Porque antes o Dan Slott não tinha lembrando Brand New Day. Ah, não, isso aí foi naquele Avengers Iniciativa. Não, ele era um deles. Não. O Dan Slott, ele inclusive foi o primeiro autor do Brand New Day. Então, mas isso é antes, Paulo. Não, isso aí que eu tô falando é ele explicando o Quarteto Fantástico na Amazing Spider-Man 591. Foi o Slott. É um arco que é justamente o Tocha Humana, ele descobre que ele sabia que ele já conhecia o Homem-Aranha sem a máscara. Que por algum motivo eles estão vendo uma estátua do Homem-Aranha sem a máscara e eles não conseguem ver o rosto. Eles sabem que o rosto tá lá, mas não conseguem ver, tá tipo um clarão. Aí o Homem-Aranha explica o que foi que acontece, é que eles não conseguem ver o rosto. Aí só quando o Homem-Aranha desbloqueia a magia pra ele... Revela de novo. Revela de novo, aí vem todas as memórias de uma vez. Sim, o que pode acontecer, entendeu? Mas o que eu tô falando é o seguinte, tem coisas que no quadrinho também deve ter tido, né? Que são físicas, que são elefantes brancos. E assim, o que provavelmente vai acontecer, e pra não estender essa conversa aqui, senão a gente vai ficar voltando, é que a gente vai ter que aceitar engolir. E assim, gente, tá tudo bem aceitar que o filme tem um monte de buraco queijos suíços, tá tudo bem, entendeu? É normal, e a gente sabe que em prol de ter esses buracões aí, teve o fanservice. Mas assim, o pessoal tá achando que eu quero meter o pau, porque tá todo mundo elogiando o filme, eu vou ser o único a meter o pau. Mas não, eu tenho que reconhecer isso, não, eu não sou o único também que tá vendo isso, entendeu? Então tem certas coisas aí que pro futuro, e o filme do Homem-Aranha é craque pra fazer erros, né, desse tipo, né? A gente sabe que teve aquele erro dos não sei quantos anos depois, que tava errado e por aí vai. Então praticamente assim, né, uma coisa que já tava meio, a gente já tava cogitando, era que ia entregar um reboot do Homem-Aranha, e quase, praticamente foi isso mesmo, né? Você tem um personagem que agora zerado, né, ninguém sabe quem é Peter Parker, ou seja, então Peter Parker agora tem que, vamos dizer assim, começar de novo, né? Agora, não tem tia, não tem, como é que é? Não tem rap, não tem Stark, não tem Vingadores. Não tem mais dinheiro, ele não tá na faculdade. Não tem mais dinheiro, agora não tem faculdade. Não, assim, basicamente, cara, voltamos. Mas ele tem um povo! Basicamente, a gente voltou ao básico, né? Com perdão da redundância, né? Mas é back to the basic, né? Mas acho que uma coisa ali ele continua tendo. Ele continua sendo um herói dos Vingadores, que fez parte dos Vingadores. Isso não apagou, né? Não tem Vingadores porque não tem time. Que agora, a gente percebeu que tinha time, que os Vingadores, a gente já definiu isso. Vingadores é o time que o Gavião Arqueiro está naquele momento. Inclusive, termina a história ele indo lá ajudar o Gavião Arqueiro no batalha final lá do seriado. Só que aí quando ele chega, ele olha assim, ah não, eu sou caro demais pra essa série. Aí ele sai assim, fininho. Não, na verdade ele fala assim, eu só posso ser usado mais uma vez pelo acordo da Marvel, vou ter que pensar direito, né? Eu nem apareço, né? Derrubou a árvore lá, né? Não, mas a gente tá zoando aqui, mas na verdade tem uma coisa, né? Supostamente, ele acabou de voltar, então ele tá, esse ano, coisa é 2023 ainda. É 2023 pra 2024. Gavião Arqueiro é de 2024 pra 2025. Então, na verdade, Gavião Arqueiro tá um ano na frente dessa história. Então... Antes o pessoal achava que era 2 anos na frente, né? Mas não, na verdade é 1 ano na frente. 1 ano, né? Então, mas de qualquer forma, assim, volta um personagem zerado, né? A gente tem um Homem-Aranha sem as amarras, né? Vamos dizer assim, de quando ele surgiu, né? Stark, Vingadores, Tia May, MJ, Ned, enfim. Praticamente agora você tem um personagem novo, né? E aí alguém que volta, né, a ser muito mais parecido com o Homem-Aranha daquela fase universitária ou pré-universitária. Né? E que muito provavelmente o destino deve ser alguma universidade em Nova York, não mais o MIT, né? Ou seja, deve. Existe a Universidade de Nova York, eu descobri recentemente que a Empire State University não existe, né? Mas no MCU deve existir. Talvez incrível. Vai ser engraçado ele chegando lá, a faculdade, primeiro dia de aula, ele senta assim, de um lado, Gwen Stacy, do outro lado. Harry Osborn, aí ele olha pra frente, professor Kurt Connery, ele fala, vocês vão ler agora aqui o artigo, meu artigo sobre lagartos, e tem esse artigo aqui sobre uns Dr. Otto Octavius, aí o Peter, não! Gritando, né? Uma das cenas que mostra no final sobre essa questão de escola, quando ele tá chegando lá no apartamento novo dele, aquele apartamentinho, ele chega com as coisas, ele tem alguns livros ali numa caixa que fala alguma coisa de ensino suplementar, supletivo, não pode ser que esse fato de que esqueceram dele, ver que ele não tem mais nem registros escolar. Ele vai ter que... Não, ele tem que ter registro escolar, não pode ter apagado. Mas se esqueceram dele... Não, os registros escolares tem. Eles podem não ter lembrado, mas se esqueceram, ele tem que ter. Não, como é que vai ficar? Não, dona Van, eles esqueceram dele, mas o físico, o papel ainda existe, cara. Não tem como. Então, existe a coisa. Ele pode chegar na escola e dizer, pô, nunca lembrei que você estudou aqui, mas tá aqui teu papel, toma. Pode ser. Lembra daqueles caras que passavam, quando a gente estudava, que a gente passava assim, meio coisa que ninguém lembra? Vai ser a mesma coisa. Porque assim, aí eu vou ficar muito puto, se por acaso o feitiço do estranho, ele conseguia alterar a realidade, aí é de fuder, porque ele podia fazer qualquer outra coisa que resolveria em 2 tempos. Então é mais incrível que era um efeito. Mas aí é o estranho que foi sacana. Não, mas não tem como. A gente vai supor... Não era a primeira vez. Não era a primeira vez. Não. Vai supor que é esquecimento mesmo e acabou. E que esses livros, essas filmagens gravadas, elas vão criar confusões mentais nas pessoas. É a única maneira de entender isso. E que o Flash vai ser internado. Pronto. Não, mas é isso, é o que o Felga falou. Então, acabou que esqueceram dele, deu essa zerada, ele volta, então, a ser o personagem. Agora, esses livros aí, se eu não me engano, os meninos me falaram que era um negócio pra estudar pro vestibular americano, não é isso? pode isso. Ser, então. Mas não é nem americano. É um negócio que avalia realmente o desempenho no ensino médio. Bem parecido com o Enem. Eles levam isso em consideração e também carta de recomendação, seu histórico. Aí se lascou. Carta de recomendação que ninguém lembra do Peter. Lascou. Se tornou. Aí é ótimo. Você chega e fala e o cara assina lá qualquer coisa. Se tu for lembrar do Amazing. É, quando o Peter vai lá denunciar o Kurt Connors pro Capitão Stacy, Capitão Stacy, você acha mesmo que eu vou prender o cara que fez a melhor carta de recomendação possível pra minha filha? Vai se lascar, seu otário. Bom, enfim, todo mundo delirou com um uniforme novo, cintilante azul, vermelho, foi um back to basic e foi. Mas eu acho que a grande vantagem desse Homem-Aranha em relação aos outros é que foi um Homem-Aranha que existe isso nos quadrinhos. A gente teve até a fase independente do Tony Stark, tá, gente? Teve a fase Horizonte, teve a fase dele com a própria empresa. Vai. Eu espero que ele seja um Homem-Aranha que ele lembre que ele não é só porradeiro e que ele pode criar vários recursos pra lidar com os vilões dele, entendeu? E eu espero que esse histórico que ele teve com Tony Stark não seja arrancado só porque teve um monte de nerd chato que odiava ele ser pilado do Homem de Ferro, e que ele na verdade use isso pra dizer: eu posso criar apetrechos, criar mecanismos que vão além do disparador de teia, que assim no quadrinho também existe outras coisas que ele faz, né, e que ele é um gêniozinho também, e que isso seja usado, porque se ficar só aquele Homem-Aranha no seco, né, só com aquele uniforme e é porrada de teia, ele pode cair. E esse pode ser meu medo, né? Pode cair de ser um mais do mesmo, que nem os outros, o próprio filme do Garfield acabou se tornando, né? E não contribuir nada, não ter nada de novo, né? Eu espero que tenha realmente uma independência, mas que ele se torne potencialmente um cara que pode vazar. Se um Homem-Aranha mais aprimorado, entendeu? Porque essa era a vantagem do UCM. Mas eu acho que é isso. Ele deu essa zerada, tudo, né? Resetou aí o personagem, voltou pro básico, ele fez o uniforme. Mas acho que não vai abandonar essa bagagem. Esqueceram dele, mas ele não esqueceu as coisas. Eu acho que ele vai, sim, aproveitar isso tudo em seu favor. A diferença agora é você não... É o que eu falo, agora ele não tem as facilidades que ele tinha antes, né? Ele não tem mais pra onde correr, não tem a quem recorrer. Que não tem dinheiro, não tem uma certa proteção, ele tá basicamente, cara, só assim. Convenhamos, viu, enfim, não foi só ele que perdeu com a saída do Stark, não. Você viu agora Gavião Arqueiro, tava sofrendo aí pra fazer flecha extra, né? Reciclar a flecha. A gente sabia que os Vingadores só existiam por causa do dinheiro do Tony Stark também. Agora que não tem mais Tony Stark, como é que vai ser, né? Pra financiar Vingadores. Supostamente a gente achava que ia ter o Pantera Negra, né? Mas a gente não sabe como é que vai ser do Pantera Negra daqui pra frente. Então, muito complicado. É só tu lembrar que o Falcão tá com empréstimo negado no banco, o Gavião Arqueiro vendeu os direitos autorais pro musical que ele odeia, e por aí vai. Porque tu acha que ele foi assistir? Ele não foi assistir porque ele gostava, ele foi assistir porque devia ser o acordo lá de sessão de direitos autorais, poder pagar as coisas dele. Paulo, a imaginação além do Paulo. Mas você lembrou bem, né? O Falcão também precisando de dinheiro, vai tá muita gente aí no vermelho aí, né? Sem o Tony Stark. O Falcão tendo crédito negado, mas o Gavião ganhava jantar grátis no restaurante, né? Uma baita sacanagem. Pois é. Vai saber o que o Scott Lang tá fazendo, cara. Quando a gente for assistir o filme, Scott Lang é motorista de Uber. Não duvido não, né? Mas enfim. Não duvido mesmo. É um mundo diferente pra todo mundo, né? O que voltou pro básico não foi só o Homem-Aranha. Né? Agora você... Então a gente teve só duas cenas pós-créditos, né? A gente brevemente vai comentar aí. Eu achei um desperdício não ter aproveitado o Tom Hardy pra mais pra frente. Meio que jogou lá um pinguinho de simbionte pra esse universo e voltou. Aí já tem gente viajando, achando que o Tom Hardy... O Venom do Tom Hardy, né? Ele é do mesmo universo do espetacular Homem-Aranha, que eles vão se encontrar e parará, parará. Seria uma boa, né? Até pra dar saber o que vai continuar lá do personagem, né? Não sei. Há rumores de que o Andrew Garfield voltaria. Eu acho viável, né? O cara gosta. Você tem multiverso agora, né? Pra trabalhar, né? Tem um multiverso agora pra trabalhar. A gente não vai nem falar aqui sobre o trailer do multiverso na loucura do Doutor Estranho, tá? Porque isso aí é praticamente um trailer à parte. A gente só se foca nessa cena aqui do Tom Hardy, né? Mas é... Não sei, já estão falando que a Sony quer que tenha um novo encontro de novo, mas aí pode virar oba-oba, entendeu? Eu acho que se for pra evoluir, eu tô viajando na maionese, já que o Paulo gosta de criar, eu também vou criar. Eu acho que se for pra ter continuidade, que ter continuado realmente com o Andrew Garfield, talvez no universo da Sony, né? Separado. É... Só que vamos florear mais aquilo ali, né? Não vamos deixar tanto Dark Knight, não, né? Vamos deixar mais colorido aquilo ali. Eu acho que assim, né? Na época dos dois filmes não tinha, né, esse conceito de universo expandido, né? Não tinha essa preocupação de você criar... Mas não, na verdade tinha. O problema do Amazing 2 foi justamente querer criar um universo expandido no estilo Batman vs Super-Homem, cara. Porque você estaria atirando pra tudo quanto é lado. É, na verdade, o Espetacular 2, eles já estavam querendo forçar a barra pra ser um filme que antecedesse o filme do Sexteto Sinistro, né? Do Drogo... Da Gata Negra. Gorbardi, né? É, também citaram a Gata Negra lá no filme. Pode até ser, mas contanto que seja bem costurado, né? Deixaram na mão de um cara só, de uma equipe de escritores só. A Marvel Studios tem umas centenas de escritores pra conectar tudo, né? Você não pode fazer isso à toa, independente se o filme vai ser bom ou não. Tem que ter um certo planejamento. Sabe o que foi pior de tudo, Coveiro? É que esse cara aí do Amazing 2, ele não desistiu. Depois ele foi fazer o roteiro do A Múmia, do Tom Cruise. Vixe. Que foi da mesma merda. Sair atirando spin-off pra tudo quanto é lado e ficou num filme só. Ficou num filme só, é. Pois é, ele não é muito bom no lápis, pelo visto, não. E aí, se for ter filme do Tobey Maguire, feito algumas pessoas estão falando, aí eu vou viajar até favorecendo aí o Magaren, que não tá participando do podcast. Já tô na idade meio avançada, a Mary Jane e o Peter Parker daquele universo. Tudo bem que eles não são os velhos babudos de 80 anos que botaram aí nas imagens que o Paulo citou. Mas que se for ter um filme com eles... Eu acharia mais viável costurar o multiverso da Sony ali e já colocar uma garota aranha. Ele já tem idade pra ter uma filha adolescente, né? E só era tirar, porque eles rejuvenesceram o Tobey Maguire nesse filme, né? Tiraram um pouquinho das pregas dele lá. Bota ele com as... sem a maquiagem agora, bota a Kirsten Dunst lá também com uma mãe e incentiva aí pra ter a Garota Aranha. Seria uma boa maneira de trabalhar aquele universo, né? E, por favor, tirem a ideia de que posteridade é o que vale. Não tem nada a ver. Abra um leque dos quadrinhos, pelo amor de Deus. Tô cansado de ver isso no Twitter. É, vocês querem falar alguma coisa sobre esses finais aí pra gente fechar? Ah, é o que você falou. Do Tom Hardy, eu acho que foi desperdício, realmente, né? Quer dizer, enquanto Tom a galera ficou... foi a trollagem, cara. É porque tinha que... O pessoal falou que ia ser sexteto. Ah, vocês querem um sexteto? É, toma aqui o sexteto. É porque um deles estava muito longe, aí preferiu ficar no bar. Exatamente. Enquanto a porrada tava comendo lá, dias de briga, o cara passou... O fim de semana todo enchendo a cara, simplesmente, né? Ele veio de uma festa lá do filme, lá do Venom 2. É, viu que o negócio dele era festejar mesmo. Chegou no outro universo e ficou bebendo. Ah, o negócio é e é outra coisa, né? O que é que o Tom Hardy, o Venom do Tom Hardy, sabia de Homem-Aranha pra parar nesse universo? Nada. Aí foi inventar na cena pós-crédito da do Venom, dizendo que todos os simbiontes fazem comunicação com a colveia multiversal. Ah, vai tomar no rabo, não. Exatamente. Então, quer dizer, o simbionte do Tom Hardy se comunicou com o simbionte do universo do Tobey Maguire. Não, eles são outro ideia, tem uma mente coletiva, segundo disseram lá. Vai tomar no rabo, não, pelo amor de Deus. Menos, né? Parece que a desculpa foi essa. Enfim, aí só fizeram essa pontinha pra ele aparecer, pra gente dar uma risadinha e pra deixar o restinho pra trás, né? Porque a coisa que esse Venom faz é deixar restinho, né? No Carnificina foi o que aconteceu, o cara pegou um pouquinho e agora ele largou um pouquinho pra trás. Né? O Venom só serve pra duas coisas. Um, bater os filmes da Marvel na bilheteria e dois, deixar restinhos. Olha a provocação. Bom, pessoal, então vamos encerrar aqui. Foi um programa extenso pra caramba nesse podcast pra falar sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que basicamente também serve como um Homem-Aranha 4, um Espetacular Homem-Aranha 3, apesar de que existe essa volta de confiança aí pra ter essas franquias restauradas de alguma maneira, mas é merecido, né? A gente tinha... Não vamos colocar praticamente um podcast triplicado, mas vai ser um podcast um pouquinho mais gordinho, e começando aí 2022 a gente já vai ter daqui a pouquinho mais podcast sobre o filme que tava faltando aí, né? Virou o ano, mas tem um filme que tá chegando na Disney Plus aí, que é de 2021, que a gente tem que falar. Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel.com.br marvel66.com.